Aqui nós geramos energia. Chega-se de meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega-se que meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Porra, velhinho, meu Deus! Calma, Dodozinho, calma, calma. Eu fico imaginando o Domênico à meia-noite lá em Barcelona, acompanhando o jogo ao lado do Mano, cara. Ai, pelo amor de Deus, que alegria. Olha como eu tô rouca. É, vó. Comemorou muito, vó? Até agora comemorando, viu? Tô rouca mesmo. Você foi lá, vó? Fui. Foi? Olha, na hora que o Fernando Prato pegou o pênalti. Eu vi foto da vó. Ainda erguendo o dedo médio pra Corinthians. Não, não faço isso. Pelo amor de Deus. Você fez selfie lá, vó? Eu fico lá na arquibancada verde, né? É. Aí, quando o Palmeiras não faz gol, eu subo até o final da arquibancada pra dar sorte, viu? Sim. Ah, é? Você fica mudando, fazendo essa... Enquanto o Rio Pardo e contra as galinhas deu sorte. Deu certo? Ah, é? Ó, eu subi depois... eu subi e fez o gol. Galinha velha. Fez o gol. Mas eu não comemoro, porque contra o Corinthians a gente já tá acostumado, né? Mas pois é. Mas, seu Bento, opa. Não sabe a mão de obra, o senhor não sabe a mão de obra que eu tive lá embaixo na portaria. Por quê? E tinha de gente, representante do Barcelona aí. Ah, os caras querem pegar o Bento. Aí os caras queriam saber, velho, como é que fazia pra subir no prédio pra descobrir quem é que mandou tanto pé frio pra lá, velho? É verdade. Eu acho que tem que abrir votação aí. Imagina. Quem é o pé gelado? É, eu candidato. Não tenho dúvida que Cláudio Mota foi o grande. Eu também acho. Mas não tenho dúvida. Mas o Mota não é real. Ele não é... O Mota é real. Nem a roupa que ele usa é real. É tudo falso. O time vai ser real. Eita, nós. Você tá louco, velho? Os caras conseguiram 200 anos no Barcelona sem perder, meu. Como é que pode um negócio desse, velho? Vamos às manchetes do Estádio 97. Lembrando, lógico, né? As figurinhas aí, carimbadas aí, que foram assistir Barcelona e Real Madrid, ainda estão aí desembarcando em Cumbica, né? Nunca mais vão voltar pra Barcelona. Olha, fiquei sabendo que a pessoal da agência catalana lá falou... E deu uma carimbada na hora da saída, cara. Já carimbou o passaporte. Olha, é favor não voltarem mais, viu? Carimbou o passaporte de cada um lá. É. Não que o nosso. Deram azar mesmo, né? Não lembrei disso. Não que eu vi o Cristiano metendo a bola no peito. Nossa! Ah, aquele gol que o Soares perdeu, se o Mota não tivesse lá, ele fazia gol de peixinho ali. De peito, naquela hora não o Mota gritou gol. Então, Roberto. Ele gritou gol. No gol do Cristiano Ronaldo, que pulinho é aquele que o Daniel Alves deu, velho? Pô, é um xarope, né? Muito bem. É. Mas vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Bora. Bento! Olha, opa, aí, toma aí. E tudo, hein, seu Bento? Muito obrigado, Sombra. É. Começar com quem? Começar com o Tricolor, né? Pode ser o Tricolor? Ganhou, Tricolor! Ah, aí sim. O Tricolor não tá fraco, não. Vamos, São Paulo, ser campeão. É. Tá faltando pro Tricolor ali, né? Resolver mesmo como que é a ordem de quem bate os pênaltis, pra ninguém ficar triste. Me faz um pênalti. Né? pra ninguém ficar triste. Já o quinto pênalti do São Paulo, que o Scar não guarda. É, dessa vez foi a vez do Michael perder. Você sabe que eu nem narro mais, né, o São Paulo? Não, deixa o quê? Eu deixo a torcida gritar. Você deixa o quê? Falar pênalti pro São Paulo, vai bater, daqui a pouco a gente volta. Seu então, Bento, eu tenho tanta recordação da época que eu ia em jogo de futebol, desde adolescente. Quando tinha pênalti, era comemoração de gol. Era como se fosse gol, era comemoração. Aí na hoje... minha época, ela pegava a bola pra bater um pênalti, era o Careca, né, era o Raí. Mas mais criança ainda, era o Serginho Chulapa. Mas hoje, quando é pênalti pro São Paulo, é uma aflição, cara. Pênalti pro São Paulo, não. Pênalti pra quase todo mundo aí, velho. Tá um absurdo o que esses caras estão fazendo. Acho que ninguém perdeu o mesmo percentual que o São Paulo. De 6, perdeu 5. O Corinthians perdeu, não. Sobra, então... perdeu 4. Hã? Corinthians de 5 perdeu 4. Também, né? Tá quase. O Santos, o ano passado, eu acho que foram 3 ou 4 também, apenas. Meu. Não, mas peraí, no ano passado? É. O São Paulo é em 3 meses. Ah, mas é. Mas é assim, né? É, o ano é verdade. E aí, rapaz, o mais lamentável, com um time grande como o São Paulo, chega lá na hora de bater o pênalti, time grande. Fica ali os caras lá, aquele dilema, quem é que vai bater? Uma reunião, né? Uma comissão ali. É, aí vai lá aquele que, segundo o Ganso na saída de campo... É o Ganso? É, não era pra ter batido, mas quebrou a hierarquia, quebrou a ordem, que é o Maicon, foi lá bater. Nada contra o Maicon como jogador, aguerrido, o melhor zagueiro de São Paulo hoje, não é isso? Ah, pô, mas você tem uma definição... Ou não tem a definição? Como que é? Que bagunça é essa que não tem uma definição de quem bate? Mas tá errado, Sombra. O Ganso, não, isso não pode ir pro microfone. Desculpa. Não, isso é uma outra história. Isso não pode ir pro microfone. Não, RG, isso é uma outra história. Mas já que foi, né? Que ele não devia ir pro microfone é uma outra história. Que nem a história do Grão. Passa o Grão para ilegal, ilegal, não sei. Mas que foi, ficou de conhecimento público, ok. Então temos que analisar aquilo que ficou de conhecimento. Mas segundo o técnico, os dois, né? Segundo o técnico, os dois foram os dois que treinaram e que estavam autorizados a bater. Desculpa, RG. Tá errado isso. Tá errado. Como assim? Tem dois e dois autorizados? Não, peraí. Você tem um que é a preferência. Ah, esse machucou, esse abriu mão de bater, então você vai pro segundo. Você não fica aquela coisa, ah, não, vai você. Aí provoca esse tipo de situação no fim do jogo do Ganso sair e falar, ó... É, não foi o correto. Deu a entender que não era o acertado. Também foi mala, porque também foi bater o pênalti da outra vez e perdeu, né? Pô, também... Mas falou. A questão não é se o cara bate e perde. A questão é o seguinte... Ah, eu sei, não pode ter aquele você tipo de... tem que ter uma hierarquia, você tem que ter uma ordem, vai bater. Uma definição. E que bagunça é essa? É uma zona? Então, ó, Sombra... Aí depois lá ainda durante o segundo tempo saiu o Thiago Mendes, bateu boca com o auxiliar lá do Balsa. Ou seja, meu, são coisinhas que vão aparecendo e você vai falar, precisa de um controle. Precisa segurar a turma, precisa de um controle. E mais um jogo tenebroso de São Paulo, né? Que nem eu comentei no sábado via mídia social, eu falei assim, São Paulo hoje é o seguinte, é Ctrl-C, Ctrl-V. Você quer comentar o jogo de São Paulo? É Ctrl-C, Ctrl-V. Você escreve só uma coisa e fica dando copy. E você fica colando. É um absurdo, né? É, eu acho que o Balsa, ele tem a ideologia dele, a filosofia dele de trabalho. Eu acho muito louvável a pessoa, muitas vezes, insistir na filosofia de trabalho. Mas, pô, 5 negros no meio de campo e 5 jogadores de meio de campo que são de meio de campo. Insistir com o Michel Bastos atuando como ponta não dá. Porque o Michel Bastos não é mais um cara pra jogar na ponta. Quem joga na ponta, nesse esquema aí... Tem que ser jogador que vai chegar e vai chegar na linha de fundo, né? Ou não, fica batendo ali. O Michel Bastos não pode jogar na ponta, e de ponta eu entendo. Ah, de então, ponta ninguém melhora. Então podem confiar na minha também. Mas você não era a ponta. Não, mas eu recebi a bola dos pontos. Esse esqueminha aí, do 4-2-3-1 do Balsa é totalmente furado com as peças que ele tá utilizando. Totalmente furado, não vai chegar a nada. São Paulo não deu um chute no gol, cara. Deu um chute no gol no primeiro tempo. Foi uma entrada ali do Mena na diagonal. Fraco, ruim. Aí no segundo tempo deu uma melhorada quando ele tirou o Daniel, que errou tudo no jogo. Errou tudo no jogo. Bom, você acompanha através aí da TV Estádio 97, você acompanha os lances. né? O Daniel errou tudo, entrou o Kelvin. O Kelvin foi um pouco melhor, sim. Mas também, assim, o time melhorou durante 15, 20 minutos, depois desandou de novo. O que não faltou foi garra. Garra teve, e foi na base do abafa. São Paulo fez dois gols na base do abafa. Um, que foi assim, um cruzamento errado, e uma conclusão sem querer a gol. O São Paulo tanto não chutou pro gol, que até quando não chutou foi gol. E o segundo gol foi na base da garra, que o Maicon foi pra lá, a bola ainda bateu nele, e o zagueiro não conseguiu tirar, e a bola acabou entrando, né? Mais uma atuação muito ruim de São Paulo, nesse esquema que eu entendo. Eu não tô dizendo que o Balsa incompetente é ruim. Eu tô dizendo que o que ele está implementando no São Paulo como esquema de jogo, desse jeito, com esses jogadores, com Michel Bastos de um lado, com Daniel do outro, é horrível, horrível, horrível. E insistem, e o jogo não flui, ele quer que flua pelas laterais, não vai fluir nunca com esses caras pela ponta, não vai fluir demais, nunca, né? E chuveirinho na área, chuveirinho para um jogador na área, que é o Caleri, que fica lá no meio, às vezes, de dois zagueiros, mais um volante, às vezes a cobertura de um lateral. É terrível, terrível. Ah, eu sou torcedor de São Paulo, eu faço igual eu faço com a NBA. Eu assisto só os minutos finais, que ali é que resolve, né? O resto do jogo, né? É o quarto jogo que o São Paulo faz gol no último minuto. Mas você vai jantar com a sua mulher, volta umas 9 da noite, fala, vou ligar no jogo. Aí você vê o gol de vitória, comemora, acha que foi tudo bonito e vai pra, vai transar. Tá classificado, né? Tá. Passou, né? Tá, não, mas não tá falando de estar classificado na Libertadores, falando de classificado no Campeonato Paulista. Não interessa, se não tivesse se classificado no Campeonato Paulista, seria pior ainda, estariam detonando pior ainda, porque, porra, o São Paulo fora, ganhar, ô Sombra, é uma coisa, disputar, ganhar o título é uma coisa, agora, o São Paulo tem que estar, né? São Paulo, o Santos, Palmeiras e o Corinthians, porra, tem que estar. Eu sei que tem que estar, né? Se não tiver, velho. Mas os últimos anos vem comprovando. Com futebol, às vezes, melhor do que esse, o São Paulo não passa de semi, não chega nem em final. Tá bom, antigamente se dava o luxo de dizer. São Paulo? De dizer que não queria Campeonato Paulista, mas endurecia no Brasileiro, ganhava na Libertadores. Agora, não tá sobrando nada, né? Repito, com essa configuração, com essa escalação, com esse esquema de jogo aí que tá atuando, não chega em final, não chega. Não chega. Não tem jeito. Não tem jeito de chegar. Taticamente é muito ruim. Taticamente é horroroso. Pintado chegou hoje, hein? Ai! Pintado chegou hoje, Sombra. Chegou lá, forte? Eu não sei, com você. Eu ouvi falar que o Pintado está bravo, ele chegou, o Pintado chegou dando esporro. E todo mundo. É verdade, é uma informação lá. É, isso aí. Mas chegou hoje ou já vai ser apresentado hoje? Ou quando que é? Ah, deu entrevista aí hoje. Ah, já deu? É. Você sabe que durante o dia eu trabalho, né, meu? Não, também é que agora, também tô assistindo aqui, ó. Não tem o Bento ali. Também, né, seu Bento? Tem direto pra você, ó. Seu Bento, ele vive no Facebook e no telefone. Aqui, ó. Entrepintado nega a sombra de Baus e diz que São Paulo está em reconstrução. Isso aí. Ah, então tomara. Tomara. Certo? Só tomara que não construam ruínas. E quem tá no azar também, vou falar pra vocês, o Wellington, rapaz. Ele que tá suspenso, né? Coitado, ia voltar já mais um mêsinho, tava, que é um bom volante. Exatamente. Né? Pô, machucou aí o joelho sábado. De Ligamento cruzado. Ligamento, cara. 6 meses. Quarta contusão grave do Wellington. O volante. Nossa. Quarta. Ele que tá, né? É o que tava no Internacional, voltou? É, ele mesmo. No doping. Cara. Tadinho, hein? No doping, aí já viu. Como que é o tadinho, Silvio? Tadinho, hein? Coitado mesmo. Muito bem, o São Paulo, nós temos torcida Estádio 97 para São Paulo e Trujillanos nessa terça no Morumbi. São Paulino que ligar e disser, quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar o direito de ir na torcida, no maravilhoso camarote único, comida, bebida, traslado até o estádio. Que maravilha! Quantas vagas ainda temos, Bar? Vipão. Ainda temos 5 vagas, então ligue, São Paulino, participe. Vai lá para São Paulo e Trujillanos. Lembrando, hein? Olha, empatou, já era. O São Paulo precisa muito da vitória, né? Mas o São Paulo precisa de 3 vitórias. Coisa simples. Coisa que eu acredito que vai ser arrumada de maneira muito fácil. Mas você vai lá para conferir se o São Paulo vai conseguir ou não, na torcida Estádio 97, seu Bento. Boa, vamos continuando aí com as manchetes do estádio. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. É, HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite, seu Bento! Let's go! E aí, você concorda comigo? Meu? Tudo bem, Gê? Fala aí. Hein, tudo bom, Gê? Em off, eu tava perguntando, a maior vergonha do Palmeiras foi a goleada da Ponte? A maior vergonha do Palmeiras é o Palmeiras, né? Não! Quanto a Ponte enfiou no... Tem vergonha nenhuma aí não, hein? É. Não! Cala a boca, então. Entendi. Você viu quanto a Ponte enfiou? O que a gente tomou 4. Os caras vão meter 7, velho. Quer dizer, a maior vergonha do Palmeiras foi a goleada da Ponte. Tomou 4 gols do Wellington Paulista. Tem 4 gols do Wellington Paulista. Isso. Porque depois do jogo... A mãe do Wellington chorou, velho. Ele chorou, velho. Botaram a mãe dele no ar com ele. É, no campo, lá, Joana de Assis entrevistando ele. Ele levou um susto. A excelente Joana de Assis. É, gostosa, né? Ah, vai ter que ser dito isso, né? Evidente. Ô, Zedão, mas isso não você é. Gosta, um Zedão? Homem, né? Jornalista e homem, hétero, né? Mas você. Ou foi cedo mesmo. Mas você precisa complementar. Zedão. O talento bonita, dela é ótimo. Bonita, né? Gostosa e talentosa. E competente, claro, chega aí. É. Né? Uma... E boa cantora. Você viu, ela veio aqui e cantou. É mesmo? Não tava, não. Cantou? Não dá pra falar aqui, mas deixa. É. Vai, seu Ben. Segue. Deixa pra lá, né? Vamos pro o Santos goleou lá, rapaz. É, que coisa, até me perdi aqui o... Você perdeu? Perdi. Que foi, já tomou um banho pensando nela, isso? Fala aí, pô. Você queria lembrar do... Não, outra coisa. O seu Bento anda numa fase que ele anda tomando banho pensando em todas. É o banho. Depois eu falo na hora do cone do silêncio. Olha, se bobear até no Domênico Gato. O seu Bento, ele toma banho com gelo seco. No esculacha. Mas por que gelo seco? É a fumaceira no banho dele. Vamos lá, mano. Não dá, paga. Mas olha, o RG. Pensando o seguinte, o... Pensando no seu Bento. Goleou, né? Goleou, mas vinha a surpresinha na segunda-feira lá. Né? Segunda-feira começou bem lá. Ainda, né? O caso do Damião repercute aí. Não acaba nunca isso. Fundo, aí. Né? O Santos é condenado a pagar 74 milhões para o Doyen, lá, que é o grupo de jogadores, que empresários que contratou. Sim. O Damião, cabe. O Santos pode recorrer. Mas vai indo, né, Gina? Cada hora é condenado a uma coisa. Aí, né? Bota de novo o centro do CT lá em... Penhora. No prego lá e vamos que vamos. Mas aí, foi um jogão, né? 8 gols, pô. É uma briga eterna essa aí para os grandes juristas, advogados, enfim. Agora, com relação ao jogo, tudo bem, né? O Santos goleou. Mas não pode tomar 3 gols da maneira como tomou do Capivariano, né? Isso é uma vergonha. Ô, Gustavo Henrique, se liga, velho. Até penso que você venha um dia ser um bom zagueiro, né? Um grande zagueiro. Grande você já é, porque tem o moleque tem quase 3 metros de altura, mas não pode dar os vacilos que deu, né? Tomar 3 gols, sacanagem. Agora, parabéns aí ao Ricardo Oliveira, fez um golaço, mas um gol muito bonito. O outro garoto lá, o Vitor Bueno, que... Achei mais bonito ainda o do Vitor Bueno. Muito, difícil, né? O grau de gol dele foi difícil, porque tem aquele tipo de cavadinha, você tem que pegar muito bem na bola. Ainda mais um gramado horrível, né? Ele tava jogando. E esse Vitor Bueno vem aí do Santos B, né? Que tem o Santos B aí. Que tem. O Santos contrata alguns jogadores, bota lá no Santos B. E esse é um garoto que tá vindo de lá. O Santos B é o Palmeiras, né? Aranha, Lobo. Não é. O Santos B. Cala a boca. Tem nada a ver. E então passou também, é isso aí. Tinha que passar, tinha obrigação de passar. E vamos lá, tem que ser os 4. E continuo dizendo, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras tem que ir lá, né? Tem que decidir. Sim. Não tem outra... situação. Bora. Diga, seu Bento, deixa acabou. Esse buraco aí, acabou? Acabou o Santos. Só isso? Acabou, só isso. Ah, então tá bom. Mano, fala do cartão Zoom. Esse, mano, tá amarrado? É isso aí, amigão. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Ah, não sabe como? É muito simples. Se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, você só vai encostar lá seu cartão no validador e tá lá, R$5 de crédito nele. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? Vem na novela, tomando café da manhã, você nunca mais vai pegar fila. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como se escreve? Eu vou soletrar para vocês, tá bom? Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Ou então você pode acessar o site também, zoom.com.br/bilhete único. E lembrando também, amigão, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, mano, é isso aí, ligue e participe. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Calma, já tem o placar, calma. Né, ô? Olha, mas os nossos meninos hoje estão difíceis de abrir a boca, hein? E aí, amigão, precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. Boa! Esse é o Estádio 97, oferecimento do Extra. Ofertas imperdíveis para o seu melhor amigo pet estão no Extra. Aproveite! Também oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Ah, meus amigos, você tava esperando, né? Eita, nós! Ontem o negócio ficou... Aê. É, a vó tá feliz. Né, vó? Ai, muita alegria, viu? O placar do Estádio 97 informa... Água Santa, Mirassol, a gente perde mesmo. Agora, pra vocês, vocês ganham. Em Porquembu, a casa deles. Até choraram lá de emoção quando entraram no Pacaembu de novo. E saíram chorando do mesmo jeito. Parmeira 1. Dudu! Olha o chapéu aí. Parmeira 1. Corinthians 0. O bom, né, Domênico, que no brasileiro já tem 6 pontos garantidos dos caras. Praz, praz, praz, praz, praz, praz. Praz pegou mais um. Praz pegou mais um. Praz pegou mais um. Ó. Essa paródiazinha ficou boa, hein? Ei, palestra. Alô, demônios da garoa. Fala aí, mano. Foi só vocês que ressuscitaram os caras, hein? Cadê o mano? Eu vou falar um negócio pra vocês. E horas, não, ó. Atualmente existe um problema no futebol paulista, que é um time que costuma iludir os outros. Chama-se São Paulo Futebol Clube. Vocês salvaram os caras. É verdade. Aí os caras pegam o São Paulo e falam assim, tamo bem, tamo bem. Aí fala, pegou o Palmeiras, galera, a boa, nossa, sofrência. É que nós pede pro água, como é que chama, água rasa? Como é que chama água lá? Água santa. Água santa, agora pro água suja não dá, né? Ó, cadê o corintiano? Olha, é o seguinte, o Domênico não tá aqui ainda, porque inclusive... estão lá no desembarque, né? Não, mas nós tá aqui, viu? Estão no desembarque, mas a avó tá aqui. Tamo. Também tá aqui com o Leonardo Botti, palmeirense aí da categoria de base do Palmeiras. Oi, Boite. Fala, avó. Tá desanimadinho, amor? Palestra, avó? Você foi no jogo? Não fui, avó, não fui. Olha, eu tenho mais medo das bolas paradas do que de pênalti, viu? As bolas cruzadas na área da mídia, agora pênalti. Melhorou, vó. Melhorou. Ô, Bote, começou o jogo. Melhorou. Começou o jogo. Aquele Palmeiras começou pegando. Você achou, falou, puta, hoje não tem jeito, hoje não escapa. Você falou, não, não é possível que de novo esses caras vão jogar ruim e esse pênalti vai dar vitória pros caras. Na outra eu tava com um bom pressentimento, que se confirmou quando começou o jogo. Um bom pressentimento. E eu acho que a gente fala, né, ter um bom técnico, a diferença que faz. Né? O Cuca, com pouco tempo, ontem eu acho que ele conseguiu dar uma arrumada, principalmente na defesa, que era o crítico, a defesa que vinha perdendo lá com o Edu Dracena, caiu fora, o Lucas caiu fora, Jean, Thiago Martins e Vitor Hugo, foi uma outra defesa. O Gabriel também, né? Exato. E não é só a defesa em si, né? A forma como ele montou o time, eu acho, todo mundo marcando, todo mundo ajudando. É importante. Quando a bola chegava já na defesa, já vinha mascado. Nunca vi o Alexandre jogar tanto. Alexandre correu pra caralho. Jogou bem. Tá jogando bem. Gabriel jogou demais, voltou Gabriel. Bem. Teve assim, um tempo pra se recuperar. O Elvídio jogou bem. Sempre comenta aqui fora do ar. Tem que ser 4-4-2, é o esquema que ele colocou ontem. Não adianta ficar jogando com 3. Um novo futebol hoje não dá mais 3 atacantes. Não, é tudo relativo em relação... Não, falo em relação ao Palmeiras, né? Mas isso aí vai muito do adversário que você tem e dos jogadores que você tem. Ontem o Alexandre, muitas vezes, ele era o cara que voltava no meio de campo, ele atuava às vezes assim, como quarto homem no meio de campo. Ele atendeu o pedido do técnico. Agora né? Falou pra você, lembra tipo do pedido. O Rio Pardo? Ele o lateral assim. Direito lá, que eles colocaram o Jean. Foi bem, pô. Foi bem. Se era o Luquinhas, tinha tomado gol, porque o menino das galinhas lá, o que joga na ponta. Galinha é você, velho. Luca? Perdeu. Wagner. Tava toda hora lançamento nas costas, só que o Jean tava ali espertinho, né? Se é o Luquinhas. O Cuca matou muito bem, né, a jogada do Corinthians, botando o Zé Roberto de um lado pra ajudar o Zé foi bem. Obrigado. O Rocinho ajudando o Jean no outro lado e... Matou o Corinthians. Zé foi bem. O Deus Tite. É isso aí. O Deus Tite, vó. Não é o Deus Tite, vó? É que eu ia fazer alguém o Tite, quase me deu um forofó na cabeça. Ele tava aqui. Com o Deus Tite ele tava com a cabeça na seleção, é isso? Olha, me dói falar isso, eu não sei se tu viu minha coletiva. Me dói falar que o Palmeiras é maior que o Corinthians. Me dói falar que o Palmeiras tem mais história que o Corinthians. Me dói. Me dói, mas eu falo sem problema. Mas me dói falar isso, eu sei que o corintiano tá triste agora. Se não é o São Paulo, vocês iam dançar em 2016 de novo, hein? Tu tem razão. Ganha, pô. Tá falando de mim? Tu tá falando de mim? Me dói. E a mãozinha milagrosa? Como é que me dói assumir que o estádio não é nosso, do Lava Jato. Me dói. Mas eu falo pro torcedor. Mas vou te falar, olha, eu assisti o jogo e quando você não torce pra nenhum dos lados, então você assiste é e confortável, você faz... né? Não, e você faz uma análise do jogo bem imparcial, bem tranquila, né? O Palmeiras engoliu o Corinthians ontem. O Corinthians ontem não jogou. Não respirou. O Corinthians não respirou. O Corinthians não conseguiu armar jogadas. O Corinthians não tinha saída. Achou um pênalti. O Palmeiras, ele teve... Não foi pênalti? Não, achou. Não, achou. Foi pênalti, mas achou. Que a vó quis dizer que não estava com volume de jogo para isso. Uma jogada espirrada para lá. Claro que foi. Vou te falar um negócio. O Corinthians não sabia como sair jogando. Não sabia o que fazer. Não tinha saída de jogo. O Palmeiras... Taticamente foi monstruosamente bem montado pelo Cuca. Foi impressionante o que o Cuca fez. Né? Temos um técnico. Volta. Fez uma montagem ali que ele bateu em cima dos jogadores do Palmeiras. E lógico, e os jogadores do Palmeiras estavam bem e aplicados. Vou te falar um negócio. Com confiança. Não porque teve inúmeras chances a mais. Não, porque foi um jogo, de certa forma, truncado. Mas se o Corinthians ganhasse... É que não é que existe injustiça no futebol. Existe. Mas ganha aquele que põe a bola lá dentro. E o Corinthians quase... Acho que se fizesse 1-0 ali, provavelmente a coisa ia complicar. A confiança vai embora, né? Ia complicar. Né? Mas assim, se tivesse que ter um vencedor moral ontem no jogo, seria realmente o Palmeiras. A diferença do Cuquinha pro Marcelo Siqueira... É que o Cuquinha não é teimoso, ele viu que tava dando errado, exatamente, ele já muda rápido, vô. Entendeu? Exatamente. O Marcelo Siqueira é o caso do Centurion, por exemplo, não tira, deixa os meninos jogando tudo errado, entendeu? Agora, aproveitar esse jogo de ontem, aí a gente fica ouvindo comentários da galera tal, e profissionais, e aí tem a sugestão de que precisa ser mudado a distância do pênalti, pro gol, a marca do pênalti pro gol, porque agora os goleiros todos pegam pênalti. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Olha, isso é de uma sandice, isso é ridículo. O que tem que prestar atenção é no que o Praz disse ontem, né, depois do jogo. Por que o Praz pega pênalti ou tem pego muitos pênaltis? É simples, né? Arroz com feijão. Eu estudo quem bate pênalti. Eu estudo. E além de estudar quem bate pênalti, o que eu faço? Eu treino. Eu treino muito. Né? Eu me sacrifico. Foi isso que ele disse. Porque quando eu vim para o Palmeiras, se disseram que eu era velho. Pô, como é que o Palmeiras ia contratar um cara velho? Blá, blá, blá, blá, blá. Então eu me sacrifico, blá, blá, blá, blá, blá, treino e estudo. Então, só avisar os atacantes e aos batedores. Sexta-feira nós estávamos discutindo aqui que nós não temos mais. Ninguém sabe bater escanteio, ninguém sabe bater falta, ninguém sabe dar tiro de meta e agora o cara não sabe bater pênalti. Porque não treina, né? Então é simples. Não treina. Façam igual o Praz faz. Treina. É. Treina. Sabe onde é que o goleiro não pega a pênalti? Quando você mete ali em cima, lá no ângulozinho lá, aí, onde o Zico botava uma camisa pendurada e acertava a bola. Ali o goleiro não pega, porque ele não tem asa. É. Aquele quadrante superior direito que ele não tem asa. Ele não chega ali. Agora, se você não faz igual o Praz e você vai embora pra sua casa, aí sim, aí o comentarista tá certo. Vai lá, muda a marca do pênalti, porra, pra facilitar. Ou então tira o goleiro, porra, fica mais fácil. É igual ano passado, o Jadson. Todo mundo sabia que ele batia no canto cruzado. Aí começaram a falar, o Jadson bate naquele canto, o Jadson bate naquele canto. Os cobradores também têm que estudar os goleiros. Porra, o Praz, ele sempre aponta o canto que ele vai pular. Eu até falei na hora, ele já pulou pro outro, viu, Felipinho? Eu acho que ele pula. Mas a maioria ele aponta e pula no canto que ele tá apontando. Ele induz o cara a bater. Felipinho, você é louco? Não é o Felipinho que ele parece o zagueiro do Corinthians, é o Felipe. Meu Deus do céu. Olha, é ridículo, gente. Os caras têm que treinar, gente. Os caras têm que treinar escanteio, bater falta, bater pênalti, porra. Não é possível. Não, e com a idade dele também, deu entrevista ontem, o Praz, ele contou várias coisas que ele não abre mão, né? Tá jogando até essa idade. Por exemplo, ele falou que gosta de tomar uma, mas não pode. Né? Ele falou que gosta de comer várias coisas. Então, daí ele tá errado, né? Ele tem que fazer o que gosta, né? Então, ele o cara tem ser humano, né? Ali de atleta. Isso é que você me tira, né? É tão simples, é o feijão com arroz, gente. Não tem segredo, não. Resumindo, o Praz é um monstro, Dudu é outro monstro, entrou no sacrifício. Olha, a comissão técnica bancou, que ele jogaria pouco tempo, que ele entraria pouco tempo, entrou, decidiu o clássico, chora gambá. Vocês têm exemplo, calma. Chora. Gabriel Jesus, tá aniversário dele, queria fazer o gol lá. Pô, o Gabriel atrapalhou, né? Ele pisou na bola. Mas não tem como ali, né, você perceber. Mas não sei se vai entrar, se vai bater na trave. Tava com o cara que ia bater na trave, agora é isso que aconteceu. Mas também acho que ia voltar a bater na trave. Olha, mas quem tava no estádio ficou com ódio, viu? Eu também acho que ia bater na trave. Agora, o Cássio fez uma mega defesa. Que defesa foi aquela? No segundo tempo, que do mega Alexandre, defesa. Chute do Alexandre. Ah, ele é bom, não pode, né? Cássio foi uma mega defesa. É. Mas, é, Sombra... Fala, Renan! Eu tenho uma explicação aqui, porque o Palmeiras venceu. Aí, fala. É simples. Vamos ver, ele fez em simples, casa, vamos não ver. Não tem muito do que fugir. Foi a zica. Quinta-feira, eu bati aqui na madeira, seu Bento também bateu, mas eu podia metralhar a madeira, que a zica não ia ser, ó... O Real Madrid ganhando o Barcelona, que não perdia 39 jogos... O Mano foi pra lá. O Wellington Paulista fez 4 gols no mesmo jogo. Né? Não dá. O Palmeiras ganhou do Corinthians. O que mais é que a gente tava falando? O Palmeiras ganhou do Corinthians faz um ano. Faz um ano que vocês não ganham, né? Não tem nada fora do comum. É. Aí, tá perdido nisso aí. Aí o tabu do Pacaembu. É, não ganhava 20 anos. No Pacaembu, quantos tabu, viu? A Palmeira não ganhava de sábado, 5 da manhã, há 12 anos. Vai se ferrar, viu? Merdeiro. Mas, ô Renan, você acha que agora o Corinthians pode ficar preocupado e falar assim... Então, Sombra, sinceramente, o Paulista tem que servir para o técnico melhorar o time como base, como uma pré-temporada. Pô, vocês descansaram o time todo, velho. Deixa eu terminar o raciocínio. Porra. Mas clássico, meu amigo. Clássico é clássico. E vice-versa é muito bom. O que me irrita que aconteceu ontem foi a postura do time. O Palmeiras dava a bola pro Corinthians, o Corinthians tocava a bola pra um lado, tocava pro outro, Esse... põe o chorinho que tem aí. Não tô chorando, não. Mas você tá triste. Não tô triste, não. A gente tá classificado, estamos na liberta, é isso que importa. Mas... serve pra... o pênalti não dá. Mas tá claro, não tá não, Bá? Que o senhor Bruno Henrique não acerta 3 passes, velho. Opa. Não dá. E o André? Você não vai falar do André, não? O André tá fora de forma. E o Guilherme também tá fora de forma. Não vai falar do Guilherme, não? É pra isso que serve. Agora e a mão do Tite? Você não vai falar da mão do Tite? Que põe a mão e endurece tudo? O Deus. Ele observou isso. Não vai falar que põe a mão lá e endurece tudo? O Deus. O Deus Tite visualizou isso. E quarta-feira tem Libertadores, pode ficar tranquilo. Guilherme, essa quarta agora? É. Já viajou, hein? Já viajou. Eu não sei, mas agora daqui pra baixo. O Felipe, não tem nada, tranquilo. O Corinthians é igual a Marília Gabriela. Por quê? Pra se dar bem com os pequenos. Não, o Corinthians tá atrás. O Guilherme, eu sabia que ele tava em campo, mas que ele foi substituído. Os caras mandaram no grupo. Esse Guilherme não tá jogando nada. Eu falei, meu, o que você tá falando? Que Guilherme? É, aí não é que substituiu. Nossa, ele tava em campo mesmo, cara, o Guilherme. Olha, por incrível que pareça, o Romareiro, como é que chama lá o menino do Paraguai ali? Romero. Romero foi o melhor atacante que entrou. Ele correu. É verdade. É verdade. Mas ele parece pernilongo no elevador, né? É, um lado pro outro, lado pro outro, lado pro outro. E alguém explica pro Gabriel Jesus que não é dibre. Olha o nosso amigão aí, olha. O Thiago, ouvinte vencedor aí da promoção em Barcelona, aí. Chegou. O cara veio direto, velho. Ô, louco, o cara veio direto, meu. Veio aí. Pensando que ele é fraco, é? Beleza, daqui a pouco vamos colocar ele aí no ar. Muito show de bola. É isso aí. Foram as manchetes do Estádio 97. Já falou tudo? Já foi. Tudo ok? Já foi. Beleza. Manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97. Renan, quer chorar mais um pouco? Deixa não tô chorando, não. Oh, vocês vão me dar eu não ouvi ninguém falar que tava impedido. Goleiro. Ah, vocês vão me dar. É, porque se é pro Corinthians... Não tem dois minutos. Mas tava. Vocês não vão me dar... Faltou uma pergunta, assim, pro Renan. Vocês não vão me dar os parabéns, não? Pra quem? Parabéns, velho. Pô, fui apunhalado tantas vezes aqui, fui massacrado. Olha o monstro que virou Casemiro no Real, velho. Porra, só dá Casemiro no Real, velho. É o tanque. Você viu que os caras botaram lá agora? É o tanque, velho. Ô, Cristiano Ronaldo meteu a foto dele junto no Instagram. Falei, ó, o cara aí, velho. Ó, olha o menino aí, ó. Que, né, neguinho? Ah, joga nada. Olha só o que virou. Casimiro ou Hudson, Sombra? Hã? Casimiro ou Hudson? Mais um que sai, né, Sombra? Que nem aquela série, né? Mais um, né? O São Paulo administra bem os seus elencos, velho. Casimiro foi mais um mesmo. Olha, é Arouca, é Casimiro. Michael. É uma beleza. Estádio 97 da Energia 97, teu oferecimento da Esser Narigudo. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é a Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Posando, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de super-herói. E aí, não podia ser diferente. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. Depois, foi até Gotham e trouxe a essência do Batman. Tudo isso para criar uma grande novidade. Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman, com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte, marcante, para você conquistar a noite. E esses desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinemas em todo o Brasil. Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Basta ligar e falar: proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com Bozano, essa é a frase, tá bom? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Estádio 97. Tem que trazer o Thiago aqui. O cara acabou de chegar de Barcelona. Traz ele aqui pro ar, pelo amor de Deus. Vamos falar do jogo, vamos falar da viagem. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Impermeabilizantes recubre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Cadê o Thiago? Senta aí, Thiago. Você que quer acompanhar, inclusive, o Estádio 97 através do seu computador, do seu tablet ou celular, é só você acessar aí, olha, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você vai ver as imagens aqui do Estádio 97 com a direção de Sérgio Louco. É verdade, o nosso diretor chama Sérgio Louco. Por que será? Sérgio Louco. Tô fazendo a vinheta pra você, Sommer. Você não botou? Sim, cara. Hã? Como que é? Não, a vinheta, você não colocou. Ah, eu não botei. Ah, tá, o canal do Sérgio Louco tá fechado. Ô, menina, é você que... Thiago, a minha mina... Thiago. Como é que ela se portou lá? Fala aí, Thiago. Beleza, cara? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Ela madeirou com alguém, você viu? Dodô ficou tranquilo, vó. Dodô ficou que de boa. Que vó, menina? Você tá alterado da viagem? A pilantra. Presta atenção. Finaldinho. Ô, América, o Dodô ficou de boa. Dodô ficou de boa. Você está alterado, hein? Você veio tomando alguma coisa nesse avião. É. Diz aí, Thiago. E aí, cara? Nota da viagem lá pra Barça, cara. Cara, mil. Mil? Foi legal demais? Mil, cara. Viagem, assim, magnífica, fantástica, incrível. Viagem, assim, foi além do que eu imaginava, além do que eu esperava. É. Foi magnífico. Foi a primeira vez que você viajou pro exterior? Primeira vez. É. Cara. E como foi a primeira vez você chegar numa cidade do nível de Barcelona? O que, que você achou? Muito diferente daqui? Cara, totalmente. Totalmente diferente. É, chegamos lá, tava um frio. Tava frio demais. É mesmo? Tava muito frio, tava que chovendo. Que bom, hein? Gostoso. Tá louco. Mas tava mais do que no estúdio? Mais, cara. Mais, tá maluco. Bem mais. Chegamos lá, o Sombra. Já foi um choque de realidade. Estávamos até conversando com... Tava conversando com o Domênico antes do embarque. Ele falou, cara, eu acho que nós vamos ter um choque de realidade do como é Barcelona e como nós vivemos. Sim. E o RG também vivenciou isso daí, alguns de vocês também. É um choque de realidade tremendo. A educação das pessoas, a cultura. É tudo, cara. É tudo englobado. E vai ser uma cidade maravilhosa. Linda pra se morar. Eu preciso voltar pra lá. É, né, cara? E aí, curtiu lá visitar o Museu do Barça? Então, eu tava até comentando com o Mota. O Museu do Barça, ele só perde um pouco pro do Santos. Assim. Ah, sim! Nossa! Perdeu um momento pra falar. É verdade. Tá rindo do quê? Pô, mas é verdade, RG. O que tem de quantidade, o que tem a quantidade de troféu em um tem no outro. É, exatamente. Nós temos o Pelé lá, né, RG? Lógico. Não, mas falando sério, não. A tecnologia... Não, falando sério, a estrutura imagina. Dos caras é algo... É muito fantástico. E eu acho que pra chegar no Brasil vai demorar bastante tempo. A tecnologia que eles têm, a quantidade de pessoas que visitam, não vai chegar nunca. Eu acho que não chega nunca. É o mundo fazendo compras lá, né? É o mundo fazendo compras, você vê pessoas do Paquistão, China, Dubai, nós na fila assim pra comprar as coisas, aquela fila gigante... muitas vezes dava até pra desistir. Na Rambla que é engraçado, né? Porque ali desfila, você vê todo mundo, gente de todo mundo, né, cara? É. Ali é que passam as pessoas. Pessoal de várias localidades, RG. É engraçado. E é algo, cara, assim que mistura todas as etnias, muito louco, tudo. Cara. Religiões, muito louco. Aí junta tudo com o intuito de visitar Barcelona, que é uma cidade linda, e o clube de futebol gigante. Quem deu mais trabalho lá? Domênico, mano. O Mano, pô, o Mano lá foi pegar um... Mano deu trabalho. Por quê, cara? Mano, sempre ele. Mano deu trabalho, o Mano foi pegar um... Chamou um táxi na porta do hotel. O táxi, na hora que veio, ele tava com a blusa do Corinthians. O táxi... É o quê? E foi embora, Sombrinha. O táxi foi embora, pô. O táxi foi embora porque tava com a blusa do Corinthians, pô. Ué, conhecido no mundo todo? Não, incrível. Nós fomos numa vinícola, RG. Daí eu perguntei pra vendedora de vinhos. Perguntei, você conhece o Corinthians? Ela, não conhece. Não conheço. Conhece o Santos de Pelé? Sim, conheço. Conhece, que tá até piscando. É assim aí. Você perguntava, as pessoas não conhecem o Corinthians. A única pessoa que conheceu o Corinthians era um garçom no restaurante que nós jantamos ontem. Porque ela é casada com. Porque ele é casado com brasileira, com uma cearense. Só por esse motivo. Entendi. Corinthians não tem marca internacionalizada. E a experiência do jogo? Vocês viram o jogo? Como foi a chegada? A experiência, a partida e a decepção dos catalães. Olha, o jogo, assim, o jogo em si deixou um pouco a desejar do que nós esperávamos. Mas foi nada. Mas o jogo, não assim, é, você não morre. É toda a representatividade que se faz em cima do jogo. É um clássico, assim, que você vê que nós chegamos na sexta, a cidade já estava no clima do jogo. A cidade, falaram até que estava mais lotada por causa do jogo. Uhum. Aí nós visitamos o Camp Nou, tivemos alguns acessos restritos na sexta-feira. Mas no sábado, chegamos, coisa de 15 minutos o Camp Nou lotou. É mais ou menos. É engraçado. 15 minutos, RG. É rapidinho. Foi incrível, nós estávamos assim tirando foto, quando deparamos já estava lotado o Camp Nou. É rapidinho, né, cara? É rapidinho. A torcida, comecei com o Mota, a torcida da Espanha, o Ben já tinha comentado, que eles não torcem, é um espetáculo. Então, eles vaiavam, faziam mais barulho vaiando o Cristiano Ronaldo do que comemorando alguma coisa do Barça. Cristiano Ronaldo, os caras não podem ver. A torcida é totalmente diferente da torcida brasileira. É totalmente diferente do que a torcida brasileira. Os caras, eles xingam mais o Cristiano Ronaldo do que comemoram um drible, do que comemoram uma boa jogada. O gol, todos levantam, batem palma, sentam novamente. E fica aquele silêncio. Teve até uma hora que eles acenaram com o paninho branco. É por causa do juiz. Esse paninho branco é por causa do juiz, que o juiz não deu um pênalti lá. Exatamente. Mas o jogo, assim, foi... Mas não foi pênalti, não. Foi fora da área. Foi, pô. O Barça foi pênalti. Foi fora da área. E o Messi já tava deitando antes de levar pancada. O único ponto negativo do jogo foi o frio. Tava frio? Quantos graus? O que é frio, mano? Olha, eu tava conversando com o Moto, acho que tava uns 8 graus, com uma sensação ali. Ah, vai pro sério. Não, mas nós ficamos no alto. Puta tempo bom. Não, não. Tá sombra, louco. Sombra. Gelado. Tá louco. Gelado, pô. Gelado. Teve. Eita, teve treta no metrô lá depois, né? Teve nada, assim. Isso aí é só com o time pequeno de São Paulo que acontece. Será que eles estavam, viu? Santista. Será que o Barça tá preocupado com o Atlético, que vai pegar a terça-feira? Então, o Juan fica, inclusive, ficou muito chateado que o Barça perdeu. Imagina. Catalão roxo. Mas os torcedores do Barça, quando depois você... E assim, eles aplaudiram o time porque no que final vai, do jogo. Que vai valer amanhã. O jogo de amanhã. É, o que vai valer. Que já tava sendo comentado no sábado. Você viu os canais, então, o canal Barça TV, que os caras estavam comentando do jogo. Sim. Inclusive o Juan mesmo tava falando que o jogo de amanhã é mais importante pra ele. Ah, sim, lógico. Ele como torcedor, ele mesmo. O de amanhã o bicho vai pegar, velho. Que legal, assim, olha, Thiago, muito bacana, né, que vocês participaram dessa viagem, que você teve a oportunidade de levar sua esposa, né? Ela gostou também, esposa? Não, ela não queria vir embora, quer morar tá ali, lá. Ó, ela tá ali, ó. Hã? Quer morar lá. Quer morar lá, né? Morar lá. É verdade. Barcelona é um dos melhores lugares do mundo. Quem visita fala assim, ô, lugarzinho bom pra morar, né? E no dia que o Benja comentou que o Barcelona era só Campino. Não é só Campino, não. Nós fomos na Sagrada Família. Lindo aquilo lá, né? Lindo. Bonito. Sagrada que mais vocês visitaram? Bonito. Nós fomos na Casa Batló. Uhum. Aquela vinda diagonal. O Mano falou que parece a Guilherme Cote, mas... É, não. Nossa, não assim, quase igual, liga o Mediterrâneo e lá liga o Tietê. Aquela avenida. Tem fica assim com essa sensação. Aquela avenida, depois do jantar, nós tínhamos prazer de andar nela, tirando fotos, assim. Uhum. Porque ela é muito linda. É muito legal. É muito lindo mesmo, vale a pena. Vale a pena, tivemos todo o amparato da agência catalana de turismo. E o Mano, ele se misturou com vocês, tudo, ele e a esposa? Não, o Mano foi, pô, Mano. Foi mano, mesmo? Mano, juntou. Não, porque ele tem aquela coisa, né? Tipo assim, ó, não sei qual é o restaurante que vocês querem jantar, eu vou nesse. Eu vou pro outro. Eu vou pra aquele, é. Ele é sempre estrela. O bicho é sempre bifurcação ao contrário, entendeu? Sim. Não, o Mano fechou. Acho que nunca achei ele na Europa, né? Acho que ele ficou com medo, então, de separar, mas... se perder lá. E o Mota? E o Mota, realmente, ele acabou comprovando pra vocês que ele nunca foi pra lá, né? Vocês me diziam que ele chegou lá e falou assim, Pô, vamos visitar isso. Não, não, eu, no ar eu falo que eu fui, só pra agradar. Só pra não, Motinha falou que já foi pra Barcelona 8 vezes, mas eu acho que foi a primeira vez que ele foi. Acho que foi a primeira vez que ele foi, eu não sabia pra onde era. Não lembrava de nenhuma rua? Não lembrava, pô. Nós queríamos pegar um táxi, matamos pra pegar um táxi lá, não conseguimos. Ele não é aqui que pega, mas nem um táxi separava. Metrô, vocês andaram de metrô, não? Não, no metrô nós andávamos. No dia do jogo tava entupida aquela estação de metrô, tava muito cheia. Sim. Nós andamos do Camp Nou, mas você é comigo, até o próximo da Diagonal. Eu também fui a pé. No dia que eu fui, eu também fui a pé. Ah, mas vai a pé ali, na Diagonal não, vai a pé. Vai curtindo lá a galera e vai embora. Comida boa. Maravilhosa. E o Pata Negra? Cara, Pata Negra eu comia todo dia no café da manhã, RG. Bom, né? Nossa, demais. Mas você sabe que o Domênico é que tá acostumado com o Pata Negra, né? É, verdade. Macunhada, bote, tudo negro. Lapada. Não, e tinha tapas. A culinária de Barcelona é maravilhosa. Sim. Foi, é maravilhosa. É um choque também pra nós, que estamos acostumados com a alimentação daqui, que não tem nada a ver com a Gilá. Mas a culinária de Barcelona é incrível. O Juan levou nós nos restaurantes lá, top demais. Ah, é? Eu e o Dodô não sabia nem o que pedia. Quanto mais nós achávamos, estava acabando, chegava mais pratos. Verdade que o Juan pagou a conta? Cara, Juan tem a chave de Barcelona. Eu não tenho. Juan tem a chave de Barcelona. O cara não é fraco Juan não, Juan tem moral. Juan é... O cara não é fraco não, velho. Juan é embaçado, Juan é zica. Cara... Vou pela Singapura. Cara, vou pela Singapura, maravilhoso. Já começou pela recepção aqui, RG. Você viu? Aquela sala VIP ali. Foi pra sala VIP, né? Tava do lado do pai do Neymar. É, velho. Do lado do pai do Neymar. Mas isso é vantagem? Mas cuidado, hein? Moral. Isso é vantagem? Moral. Narigudo tava lá também. Viu? Quando o e a roupa do Domênico, hein? O que você achou? Ele viajou. O Mota. Como assim a roupa? Ele viajou como? Ele tem. Cara zoando a roupa do cara. O cara quer analisar o modelinho. O Mota tava estiloso. Deixaram ele marcar aquele jeito. Mota, estilo morto. Estilo zero. Não tem estilo nenhum. Nossa, o Mota é ridículo. Mas a Singapura é maravilhosa, o Sombrinha. Valeu, viu, Thiago? Maravilhosa, sala VIP. O Sombrinha é só eu, tá? Tá? Maravilhosa, Singapura é demais. Legal, Thiago, demais. Olha, muito obrigado. Valeu, se você mano. Quiser, continue aí no estúdio. Não sei se vocês estão pretendendo já ir embora. Se quiser, pode continuar aqui com a gente. Pode continuar participando do estádio no Etc. Eu sei que você é santista, tá bom? Tamo bem, RG. Fique à vontade. Tamo bem. Se quiser, pode ficar lá com a esposa também, não tem problema não. E o Mano Dodô, assistiram o jogo ou não? Do clássico? Rapaz, ontem? O Mano é muito pé frio. O Barça perdeu por causa do Mano. Não foi por causa do Mota, não, hein? O Mano é pé frio. Mano é pé frio. Mas ontem, você ficou sabendo se eles assistiram o jogo ou não? Fomos jantar num restaurante. Marcão arrumou um celular. O Mano arrumou outro. Os caras pareciam dois loucos em Barcelona por causa do jogo do Corinthians e Palmeiras. Sim. Que vergonha que tava naquilo. Todo mundo olhava. Eles assistindo o jogo. O Domênico sobe na mesa, sabe, né? Dodô só não subiu na mesa, porque se ele subisse, ele batia a cabeça no teto. Imagina, cara. Mas, velho, foi loucura. Os caras assistindo o clássico foi coisa de louco. Foi coisa de louco. Assistiu inteiro lá? Conseguiu ver? E aí, no final? E na hora do gol? E na hora do gol? Ele endoidou, os garçons tomou um susto. E a cara do Mano? Ah, a cara do Mano é de chorão, né? Libertadores. Aí a desculpinha. Ah, desculpinha é Libertadores. O Domênico, o Palmeiras voltou a ser o melhor time do Brasil de novo. É típico. Não tô entendendo a graça, mas beleza. Mas os caras acompanharam o clássico lá e ficaram doido, Sombra. Ficaram doido mesmo. Que legal. Olha, um agradecimento a você. Legal. Né, por ter participado e parabéns, teve sorte, teve competência, né, ganhou na promoção, foi para Barcelona, queria deixar o agradecimento também a Singapore Airlines e a Agência Catalana de Turismo, aqui no Estádio 97, na Energia 97, você sempre tem promoções que são experiências diferentes, né, coisas bacanas para você participar. Bota diferente nisso, velho. Com certeza. Beleza? Beleza, Sombrinha. É isso aí. E olha, em breve o resort do estádio, de 10 a 12 de junho. Vamos ficar esperto aí, hein? Vamos fazer uma brincadeira legal, vamos ver se a gente consegue um apartamento aí pra gente fazer uma promoção bacana entre os nossos ouvintes, tá bom? Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura coração! Acompanhou a rodada do fim de semana? E esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. E lembre-se, beber só com moderação. Estádio 97. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Fala, Rudy. Eu queria agradecer, ontem eu fui no Mesa Redonda representar o estádio. Sim. O Domênico não pôde ir porque estava em Barcelona, me chamaram. E mandar um abraço, Flávio Prado, todo mundo. Falaram de vocês, todo mundo. Muito obrigado. Flávio, manda um abraço pessoal para você. Grande Flávio. Muito obrigado pelo convite, pelo prestígio ao Estádio 97, levando o Rudy Lanucci. E um dia especial para mim, né? Zoou a Corinthians na clássico, com certeza. Você fez zoeira? Fez zoeira? Ah, zoou lá? Tem, né? É mesmo? Olha, você zoou o Chico? Na hora que teve o pênalti, Corinthians, eu comecei a pensar: o que eu vou falar pra não ir? Eu vou meter uma desculpa, eu não vou. Aí quando o prazo pegou, eu falei: não, eu vou, o programa é legal. É isso, é nós aqui. Pô. E aí quando o Dudu fez o gol. Não vou, eu falei: já, eu tô indo pra aí, galera, pode chegar antes. Você falou: dá pra eu começar o programa mais cedo? Pode começar, que eu tenho um argumento hoje. Não, agora fica lamentáveis os fatos, as brigas. Isso aí. Até olha, quando? Gente, que coisa. Não é tanto nem mais gente falar, né? Até quando? Porque isso nunca vai acabar, né? Nada no Brasil, nada acaba. Tudo que é ruim no Brasil tem continuidade eterna, né? É pra vida, né? É impressionante, é impressionante. E morreu um cara inocente. E morreu um cara que nem envolvido em briga tava. Olha o prejuízo que vai levar pra família. Meu Deus do céu. E chegou aonde não poderia chegar, né, Sombra? Que é, você imagina qual a segurança que você passa a ter daqui pra frente. Você e a sua família utilizando metrô, né? E porra, você espera tudo, menos dentro de um metrô. País com leis frágeis, com aplicação mais frágil ainda. E tinha um cara que tava lá como é que chama lá a cidade lá? Oruro, né? Oruro. Oruro, Inclusive, pra você que... Mas, gente, aí é que tá. Mas quando vai lá, aí os caras ficam assim, não, mas não fez nada, não sei o que lá, não tem prova disso. O famoso não tem... Olha, o que mais irritante nesse país é... Não, mas não tem uma prova, mostrou, que viu, não sei lá. Sabe, mas meu... isso é verdade. O Bahia é corintiano. A primeira encrenca que teve com relação à torcida organizada do Corinthians depois do fato de Oruro, já tinha gente envolvida na confusão. Então... Ou seja, cara, não dá pra você chegar e falar assim, ó, dia de jogo, mas nem aquele que não tem nada a ver com o jogo deve sair de casa. Porque mas você entra numa loteria da morte. Imagina. Sabe o que é ruim? A gente tava no jogo ontem e agora tem 3G, 4G em tudo que é lugar. Você recebe foto. Tava todo mundo do lado mostrando as fotos do cara morto. Não se falava nem do jogo antes do jogo, na arquibancada. Mostrando a foto, sim, metrô. É real time. Então, olha só, não viu? Não dá, cara. E não adianta ficar também. É que a gente tem que registrar. Sim, mas não adianta a gente estender muito o assunto, falar, não, qual a solução? Qual é isso aqui? Todo mundo já sabe qual é a solução. É. Né? Nós sabemos qual é a solução. Você que tá ouvindo em casa sabe qual é a solução, né? Só que falta aí essas pessoas que comandam o país pensarem um pouco mais no próprio país. Mas não pensa, cara. Não pensa. Só lixo. Né? Vamos pro telefone, 3284-7097. Quem ligar e disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Quem disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com os dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E assista o Estádio ao Vivo aqui, ó, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. O seu celular, tablet também dá, hein? Vai tocar o Asdrubal! Chamando o Dr. Hans Chucrute! Chamando o Dr. Hans Chucrute! Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Júnior. Fala, Júnior. É Júnior de alguma coisa ou é alguma coisa Júnior? Na verdade é José Colasso Menezes dos Santos Júnior. José Colasso dos Santos Menezes Júnior. Menezes dos Santos Júnior. Menezes dos Santos Júnior. Isso. Idade? 23. 23 anos. RG. Sim. RG. Colasso Menezes dos Santos Júnior. Deveria, assim, nome dele 23 deveria, anos. Nome dele deveria ser Ricardo Oliveira. Que é quem fez um colasso ontem, né? Essa é 10. Tomou 10, hein, velho? Como que eu não pensei nisso? Esse puxador, cara, eu não sei, não. Tomou 10, hein, velho? Esse, ô, produção, esse puxador, eu acho que ele não gosta. Olha aí. Mas quem que é o puxador? Eu acho que ele não gosta. Com certeza. Se vocês quiserem, eu posso fazer a locução aí. Não, casal. Porque eu entendo de ser puxador, viu? Você participou do carnaval, né? É, com certeza, meu. Falava Unidos de Nárnia. E que bairro você mora? Quesito Fada Madrinha. É. Nota. Sorvete. Sorvete? Nossa. Mas sorvete na nota, calção. Que nota é essa? Não, lá é assim. São vários lá Nárnia, sorvete, Nárnia, pirulito. É... E eu falei com o Renato Cubruzli esses dias. Maurício Cubruzli. Renato Cubruzli não existe. O filho do Pimpolho, meu. Quem é o Pimpolho? Pimpolho é aquele que tá de olho? Não, dá uma olhada, meu. Você falou o quê com ele? Toma bolas assassinas. É. Até hoje, quando eu falo com o Rubinho, eu comentei outro dia, perto lá do Beck, lá do... Perto lá do Beck, lá do zagueiro. Você tá muito louco, mano. E era tratamento de córnea mesmo, viu? É isso. Tá certo? Mas olha, ainda não superou o Domênico, hein? Júnior, que bairro você mora, Júnior? Eu sou do Ipiranga, Sombra. Do Ipiranga, Zona Sul. Ah, é o que eu conheço? Zona Sul, amigo. Aí, ba! Aí! Aí, ba! Aí! Cara dos trouxas, ele vai! Ah, trouxão! Vai! Trouxão! E amigo, que time você torce? Tricolor, Sombra, tricolor. Eita, nós! É que não faz uma torcida estádio 97, não é não? Exatamente, parece. Eu quero ir na torcida estádio 97. Não, perfeito, ó. Você já esteve com a gente na torcida estádio 97? Sim, eu fui uma vez. Então, mas já foi no camarote único? Não, infelizmente não. É, mas agora, meu amigo, é no camarote único, é uma maravilha! Oh, muito show de bola. Você vai ver só comida, bebida, traslado. Eita, nossa. Ah, e pão, hein? Esse camarote nunca teve tanto sentido como em jogos de São Paulo. Por quê? Ah, porque você pelo menos vai pelo camarote, entendeu? Você não vai com expectativa do futebol. Fala, pô, pelo menos você olha os outros torcedores. Né? É, você olha os caras na rua e fala, é trouxa, vai ver o jogo. Mas né? Tem um cara assim sempre nesse camarote lá. Evidente. Se perder, perdeu. Oh, compensa, né? Ô, Júnior, queria aproveitar a sua participação. Só pra dizer, porra, meu. Comprar ingresso através daquele site lá, Total Acesso, meu Deus. Nossa, do céu, tá, hein? Complicado demais, Sombra. Desde que eles mudaram aí o sistema de ingressos, tá realmente muito complicado. Que eu cheguei e falei assim, chegou o sábado, eu falei assim, chupa, mano, o cacete a quatro, vocês vão ver Barcelona, eu vou ver São Paulo e Oeste. Exatamente. Tentei lá, quem disse que você consegue? Não, tá complicado mesmo. Quem disse? Vai comprar ingresso pra ir no jogo? O do Parmeiro é horrível também. Mas por que será, Sombra? Ah, não sei, velho. Vou dizer uma coisa. Sabe compra pelo celular? Fiquei até comprando meu celular, cara. Não dá, não dá. Fiquei lá 45 minutos tentando, não dá. Nada vai, não aparece, não surge. E com exceção, não... com exceção do Corinthians, todo mundo reclama, né? Meu Deus do céu. Palmeiras não é muito confiável também, não. Não. Todo mundo, cara. Pô, parece que não funciona, não roda. Não, e sei que tem pessoal lá dentro do Morumbi que tá ciente aí. Tá ciente que é ruim demais. Tá ciente, né? Quem será que cuida disso? Wesley, será? Eu vou te falar. Ô, Júnior, e aí, cara? Você assistiu o jogo do sábado? Cara, eu assisti e, mais uma vez, aquele mesmo jogo de sempre, futebol igual, que o São Paulo tá jogando assim há anos. É um futebol que dá raiva, né, de você ver, porque é sempre a mesma coisa. Bola pro lado, vai recuando. E, infelizmente, não tem objetivo durante o jogo, não tem tática, não tem nada disso. E achei uma zona em relação ao pênalti lá, cada hora um pegou a bola para bater, eu vi o Caleri pegando a bola, o Ganso pegou a bola, por final o Maicon foi bater e perdeu. Enfim. Acho que o Maicon é maior, né? Chegou pra dizer, eu bato! Imagina na hora que me dou, né? Tem cara de mal, Cara todo tatuado, né? É louco, nervoso, imagem de careca, o cara é uma porra, deixa o cara bater. O Lugano ia bater todo jogo. Deixa o cara bater, velho. Não, mas o Maicon tem mais cara de mal. Tem. Mas é isso, São Paulo tá sem esquema de jogo, né? Como você mesmo diz aí. Não, o esquema tem, mas é ruim. É ruim, não funciona. Pô, fica inventando esse negócio. 5 negros de meio de campo. Mas você não tem 5 jogadores de meio de campo, sendo que você falar mais 3 chegando no ataque. Não. Pois é. O Michel Bastos não é um jogador que chega com velocidade pelo lado. Ele não é mais garoto, tem 32 anos. Exatamente. Aquele Daniel lá, ele tem até uma certa habilidade, mas tá jogando muito mal. Jogando muito mal. E também não tem a velocidade necessária que exige-se de um ponta. Pô, aí fica os dois caras que jogam pelos lados, não tem condição de jogar pelo lado. Fica o Calleri lá na frente sozinho. O Ganso tentando chegar nas laterais pra triangular o jogo, tentar achar nego pra jogar. Ó, o Ganso, eu vou te falar, não faltou garra por parte do São Paulo, mas taticamente é uma nulidade esse time. Dá a sensação que o técnico realmente não tem a mão, não tem a rédea do time? Fica essa impressão? Olha, fica a impressão de que não tem a rédea do time a partir do momento que é um total desacordo para bater pênalti. Fica uma noção de que de repente não tem a rédea do time quando o Thiago Mendes sai e discute veementemente com o auxiliar do técnico reclamando e tal. Aí o técnico fala assim, não, mas faz parte, gosto de gente que reclama. Ninguém gosta de gente que reclama. Imagina. Mas... é desculpinha, né? Mas isso já... E passa a impressão que taticamente também está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. É falta de comando, eu acho que o Pintado tem que entrar arregaçando. É a minha opinião. Ele não vai gerenciar isso tudo. É. Fala, você ia falar alguma coisa, Bote, ou Renan? Não, é porque já, o São Paulo já teve esse problema com o Milton Cruz, teve com o mexicano que foi pro México. Mexicano que foi pro México. O Osório. Mas ele não é mexicano, não. Eu gostei disso, Osório. Tá ligado? Osório. Ele é colombiano. Mexicano do México, tá ligado? Teve um jogo que o Ganso reclamou, foi com o Coritiba, se não me falha a memória. E faz tempo que o São Paulo vem tendo essas indisciplinas, entre aspas. É. E aí, não, continua, mesmo o jogador, com o Lugano. Então, o jogador tem, mas só que se você puxar na memória, você vai lembrar que quando o Muricy tava lá, o Ganso também deu uma chiadinha, uma reclamadinha. Só que aí, o técnico vai e enquadra. Quer dizer, o cara tem moral pra, entendeu? Pra chegar e enquadrar. Se esse não tem, aí você cria um complicador. Né, que é exatamente isso. Aí um chia daqui, o outro vai discutir com o outro por causa do pênalti, o outro vai achar que o outro foi culpado porque não deixou ele bater, e aí o cara perde a mão mesmo, não tem jeito. A impressão que dá, não sei se vocês veem assim também, é que técnico estrangeiro, como a gente está tendo com mais frequência, com a maior frequência no Brasil, parece que os jogadores não sei se essa impressão é errada, mas eu não sei se os jogadores recebem tão bem assim. Depende da maneira como você chega. O técnico estrangeiro. O Aguirre, por exemplo, é um cara que dá impressão, pelo menos para mim passa isso. Quando ele chega, ele é o cara que chega chegando, entendeu? Não sei se ele é bom, não sei se ele é o cara, tecnicamente. Mas que é um cara que chega impondo respeito, é um cara que chega chegando, né? A prova tá aí, né? Mas o Aguirre penou no Inter. E o Atlético, sim, já pegou montadinho. Mas não por problema de disciplina. Sim, né? Tô dizendo isso. Agora, me parece que esse do São Paulo, ele tá meio que perdeu, né, cara? Amigão. Oi, Sombra. É lógico que isso depende muito também da parte técnica dos jogadores, né? Mas, a meu ver, eu jogaria no 4-4-2. Sim. Ô, Sombra, você acha que falta algum tipo de liderança no grupo do São Paulo, desde que o Rogério foi embora ou não? Puta, eu acho que não, cara. Porque você já tem lá o Lugano... Então, mas o Lugano, eu não sei se é o cara que tá fazendo essa função de líder do grupo ali, viu? Veio pra isso, não foi? Teoricamente veio pra isso, exatamente. Mas será que nós não estamos fazendo essas perguntas justamente porque o time tá jogando mal? Será que se estivesse jogando bem a gente não perguntaria? Porque é isso mesmo. Né? Eu vou te falar uma coisa, eu jogaria no 4-4-2, colocava o Michel Bastos e o Ganso no meio, deixava os laterais subirem pra apoiar, e jogava na frente com o Calleri, mais um atacante daqueles que abre pelas pontas. Precisa ter profundidade. Acho que até o Calleri, o próprio Rogério, acho que jogaria bem com o Calleri lá na frente. E o Thiago Mendes é o volante que tem que chegar e ajudar ali. O Bastos, às vezes, chegar para tabelar junto. Sim. Olha, não é muito diferente do que faz o Corinthians. Mantém ali um volante e os quatro lá na frente. Mas vê se o Tite põe nego lento para jogar pelos cantos. Não põe. Tem que ser cara com desenvoltura. Porque fica ruim se você perder... Você perde força de marcação. Aí como é que você volta? Queria fazer um breve comentário. Boa noite a todos. Venho de 6 noites incessantes de rave do sexo. Sem parar. Você se acabou, né? Tive que comprar pro Maia. Rave do sexo? Pro Maia pro Piru. Cláudio Carsudo. Rave do sexo? Rave do sexo. A casa tantas livre. Noites livres aí, né? Exatamente. Nunca olha o Benjamin chegando lá. Nunca tinha. Valeu, filhão. Um grande beijo a você. De volta com Deus. Mas você traiu alguém pra ir nessa rave do sexo ou não? Pelo contrário. Ela foi, fazia parte. Foi rave na base da fidelidade. É que já esfoliei o Peru como ninguém. É... E fiz amor ao som de Eguinha Pocotó com muito tempo. Queria fazer um breve comentário sobre o jogo do São Paulo. Sim, diga, claro Carsudo. Para mim, eu vou numa levada só, senão não tenho hora para continuar. Sim. É, ficou claro para mim que o São Paulo ganhou de 2-1 porque fez dois tentos e tomou apenas um gol. Oh. Agora, ô Júnior, São Paulo perdeu mais um pênalti, é fato, mas não foi pênalti nem aqui nem na Lua, hein? Ah, não foi, Sandra, não foi. E outra coisa, é, o Calleri não ia conseguir alcançar a bola de jeito nenhum também. Nossa, ele deu uma esticada ali, cara. Não ia pegar a bola. Então, porra, ele deitou em cima do goleiro mesmo. É, eu gosto do São Paulo, porque o São Paulo acabou, viu, RG? Com aquela teoria de que pênalti que não existe não entra. Porque os que existem também não entram. Não então essa teoria foi por água abaixo. Também não estão entrando, né, cara? Tanto faz, viu? Ah, é. Meu Deus do céu. E o tricolor aqui, Marcelo, o pintado chegou agora, vai ser... o elo entre grupo, detectar problemas dentro do grupo, levar mensagens do grupo para a direção, fazer a conexão junto à comissão técnica. Em tese, lembra um pouco, talvez, a função do Marco Aurélio Cunha. Sim. Dizem que assim, os cotados eram Pintado, o Cafu e... Era o Pintado, o Cafu não podia, dizem por questão de tempo, não podia, e Ronaldão. Mas diz que o Pintado chegou mais forte, demonstrou mais carinho, mais amor. E falou. E a direção, eu ouvi falar disso também. E a direção preferiu o Pintado. Mas eu acho que ele é meio cabeçudo, você não acha? Ah, não sei, não sei. Ah, Sombra, eu acho que faltava, na verdade, um papel assim no São Paulo desde que o Marco Aurélio Cunha foi embora, viu? São Paulo é bem carente de um cara como o Pintado, assim, pra fazer esse intermédio entre o grupo, a diretoria. Eu acho que. A princípio vai fazer bem pro time, eu espero que faça pelo menos, né? Um cara com personalidade e tudo. Tá certo, cara, tá certo. Então deixa o seu palpite aí, São Paulo e Trujillanos, amanhã você vai estar lá com a torcida Estádio 97, no único. É, eu acho que vai ser 2-0, eu vou arriscar 2-0. Se continuar jogando igual jogou os últimos jogos aí, 2-0 é goleada, tá ótimo. Casa cheia amanhã, né? Goada. É? Casa cheia amanhã, né? É, casa cheia o cacete, agora, imagina. Né? Não? Você quer apostar o quê? Não. O que, que é casa cheia? Casa cheia não lá, uns... no mínimo 40, né? Cabe 65, mas tem que pôr 40. Dá uns 40 mil ali amanhã? Ah, duvido, ah, duvido. Ah, não vai, não vai. Duvido, olha. Hoje venderam 10 mil. Ah, então não, né? Vintinho, olha lá, viu, velho? Não tá claro que não, né? Vintinho. Ô, Sombra, pensei que a galera... É, ainda tá rolando a delação premiada aí ou não? Não, mas nem começou. Com delação premiada. Isso é coisa da sua cabeça. Não vem com essa merda aqui, não, pelo amor de mas Deus. Mas nem começou. Delação porra. Premiada. Pô, eu queria fazer um comentário aí da vovó. Fala aí, amorzinho. Comentário, você quer delatar a avó? Você vai entregar a avó, velho? É isso. Ah, é? Eu queria falar uma vez aí que eu fui lá no stand-up do Rude. É. Ou é. Não seja Rude, no picadeiro e tudo. É. E eu fui com uma amiga minha e tal. É. Aí no meio do stand-up, o Rude me chama pra ir lá no palco, aí eu fui, fiz uma brincadeira com ele lá, o cara me deu um selinho, pô. Ah, foi você! Que saudades, que boquinha gostosa! Foi eu, Rude. É o menino do bumbum guloso. É verdade, eu fui o Aguinaldo, menino. Foi o Aguinaldo. É verdade, deu um selinho nessa gostosa. O Aguinaldo tá tirando proveito da situação de um show pra dar selinho de verdade? Já, nesse quadro. Olha! Ô, Pilantra, nesse quadro já teve dois pedidos de casamento, um pedido de namoro não aceito. Não aceito? Jura? Não rolou? Não rolou. E um selinho. Quer dizer que se o Domênico assistir o seu show, corre um sério risco de ter uma confusão. A Domênica no último resort, ela participou. Ficou meio travada. Mas não levou selinho. Ficou meio travada. Não, ela não conseguiu nem chegar perto dela. Tava toda nervosa. Mas obrigado pela participação, viu, Pilantra? Valeu, Rudy. Obrigado. Tchau, gostosa. Tá certo, caralho. Um abraço. Amanhã você tem que estar... Tá... Anota o endereço, hein? Beleza. Onde você tem que encontrar a torcida Estádio 97, tá bom? Aham. Uh-huh. 7 horas da noite, na rua Curumins, número 5... O Acurumins, número 5, é no bairro Cidade Jardim. Fica numa travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição. Beleza. Tá bom? Vai ter um bar lá, onde vai rolar o esquenta da torcida. Tem que estar lá às 7 da noite, tá bom? Tranquilo, Sombra. Posso fazer merchan? E se não for, cai no nosso livrinho aqui, hein? Livrinho amaldiçoado. É, porque você tá tirando a vaga, de repente, de quem pode ir e quer ir, né? É, porque essas vagas aqui, torcida única, estar no 7, um camarote único, são exclusivíssimas, não se vende em lugar nenhum. É VIPão, velho. Com certeza estarei lá. Isso aí. Mesmo se você estiver doente, pegar a gripe do frango, qualquer coisa, tá lá. Com certeza, põe a máscara e vai, cara. Então tá bom. Você quer dizer gripe do mano, é isso? Você quer fazer merchan? Proteção e diversão só com Bozano. Boa. Ganhou o kit com os dois desodorantes, mais um par de ingressos pra assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Quando você era mais velho ou ainda hoje, qual que você gosta mais, do Batman ou do Superman? Cara, eu prefiro o Superman, viu? Superman? É. Tá zero, mas tá bom. Eu também. Outra coisa, eu queria dar os parabéns aí pra vocês, vocês são sensacionais. Nós, nice, obrigado. Ouço todos os dias voltando aí no trânsito e hoje tentei umas 15, 20 vezes, vou tentando todos os dias e é a primeira vez que eu consigo. Legal, então, boa. Então queria dar os parabéns pra vocês, vocês são impagáveis realmente, com certeza melhoram o astral do trânsito aí. E vamos ganhar amanhã, né, Sombra? Vamos ganhar amanhã porque ainda tem que acreditar. Ah, mas lógico, amanhã, assim, apesar de enfrentar o poderoso Trujillanos... Amanhã a obrigação é ganhar, né? Mas amanhã passa fácil, a gente ganha de 1 a 0. Ah, se ganhar de 1 a 0 tá excelente, o que importa é a vitória. É de 1 a 0, mano. Se tiver pênalti, aos 48 minutos, acho que morre metade do Morumbi, né, velho? 0 a 0. Pênalti aos 4. Pênalti pro São Paulo aos 48. Porra, é melhor abrir mão. Olha, com certeza. Melhor abrir mão. Está me incomodando demais, porque eu nunca perdi pênalti. Já bati pênalti vedado, meus olhos. De olhos vendados? É. E nunca errei. Eu acho... Mas sabe que eu acho melhor os caras bater pênalti de olhos vendados? Pelo menos tenho desculpa. Não, desculpa de perder. Porque o goleiro vai ficar meio louco. Com certeza. Inclusive... Bota um guizo na bola. Um guizo pra bola ter barulho. Vira aquele futebol paralímpico. É isso aí. Ah, mas não vai adiantar, né? Porque a bola vai estar parada. Obrigado. Então, pra quem vai cobrar, não vai adiantar o guizo. Só vai ajudar o goleiro. Só o goleiro. Eu estou entrando com bom senso. Eu faço parte do bom senso. Ah. Quando eu não vou, eles sentem falta. Fiz um trocadilho com falta. Enfim, e eu estou junto a bom senso. Queda com legenda. Exatamente, às vezes tem que fazer legenda. Que é o seguinte: toda vez. Tá vivo, RG? Tá caindo. Não, mas ele é assim mesmo. Toda vez que alguém perde um pênalti, a gente vai entrar junto ao STJD pra ficar suspenso 6 meses. Porque eu não admito a pessoa perder um pênalti. É, brincadeira. Eu já bati pênalti com barreira e fiz gol. E daqui a pouco eu vou falar aqui de um curso muito legal. É um curso muito bacana. É um curso nota 10 aí. Vocês vão curtir demais. É um curso bacana. Cuidado, né? Se for jornalismo. São Paulino, você é corintiano, vai ter um curso show de bola pra vocês. Processo, né? Porque... É? O curso é meu, né? Diga, seu Bento. Vou fazer uma pergunta pro Aguinaldinho rapidinho. Fala aí, né? Fala. Fala gostoso. O que você acha do ataque? Fala no meu ouvido. Vem falar. Você não é corajosa? Você não é a menina do banheiro fumaceito? Vai vir agora. Pera aí. Você me chamou? Não, tem uma coisa que você vai gostar mais. Você mexe com cobra, você vai ver ela levantando. O que você acha do nome do atacante do Botafogo? Qual? Lindoso. Eu prefiro o Picon. Tem um jogador chamado Picô e o caralho que ia pro São Paulo. Mas Lindoso não dá, hein? Só tem que falar pro Rodrigo moleque. Lindoso, não é? Não, São Paulo uma vez teve o Picon, é. Não, mas tudo bem. Mas se eu não me engano, o Picon fazia academia junto com o Dodô. Com aí o tudo bem. O Picon tudo não, bem. Não, o Picon fazia academia com o Benja. Com o Benja. Opa! Eba! Ó, o Picon, a Domênica só senta em casa. Eu não faria academia com ela. Tenho certeza. Não, com certeza. Imagina se o São Paulo tivesse contratado o Caraglio, agora ia ter o Caraglio pintado junto. O Sombra não ri dessas piadas, não sei por quê. Não ri. Ô, Júnior. Oi, Sombra. Você lembra do Picon? Picon? É. Não lembro. Também não. Eu lembro. Bastante. Um abraço, Júnior. Valeu. Valeu, Sombra. Um abraço pra todos vocês aí. Muito obrigado. Valeu. E você, ouvinte do estádio, fica ligado aí, porque na sequência eu vou falar do resort. Tem surpresa, viu? Olha, chegou a promoção Seja Original Pirelli, hein? Atenção, aproveite aí, aproveite, hein? Eu tô avisando agora. Porque é o seguinte, essa promoção é legal porque, olha, você chega lá, troca os 4 pneus do seu carro RG. E aí? E paga apenas 3. É louco. Ou seja, um 4º pneu, meu amigo RG, meus amigos ouvintes, meu amigo que tá aí né, na sua casa, no seu pensando carro. Pensando em trocar o pneu. Pensando em trocar aí o quarteto de pneus. Paga só três, cara. O quarto pneu sai grátis, cara. É. Porra. Sua líder das montadoras poderia oferecer essa condição especial pra você manter o seu carro em dia, hein? Porque pneu, cara, é uma coisa, é um item de segurança dos mais valorosos, RG, tá certo? Ah, você não tem a dúvida. Tá com tudo em dia, hein? Lógico. Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E olha, aproveita essa promoção aí porque é imperdível, hein? Seja original, comprou três pneus, o quarto é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli, amigo. É isso aí, você ouvinte do Estádio 97, já sabem, as promoções do Estádio 97 são sensacionais, as promoções da Energia 97 são inigualáveis, né? É navio, é viagem para Barcelona e o resort do Estádio 97. Vamos pro resort? Vamos lá, convite nosso, você passando um fim de semana legal no Bourbon Spa Resort em Atibaia, com todo o time do Estádio 97. Quero convidar você para participar desse grande evento. Nós vamos fazer esse evento de 10 a 12 de junho. Estaremos presentes nas 48 horas do evento, lado a lado com você, que é cliente, que é ouvinte do Estádio 97. E ó, o Bourbon é um resort maravilhoso, logo aqui do lado, 55 quilômetros de São Paulo. Vai pela Fernão Dias, é uma moleza. Vai pela Bandeirantes, pega Dom Pedro, entra à direita. É bem em cima, é junto na... É como se fosse ali, na Dom Pedro com a Fernão Dias. Rapidinho. É muito fácil chegar no Bourbon, é muito fácil. E é um resort maravilhoso. Por isso que a gente sempre faz lá o resort do Estádio 97, né? Onde nós já chegamos na sexta-feira à noite, fazemos o estádio ao vivo com a participação do ouvinte. A gente faz no sábado o torneio de Futebol Society. Esse ano os nomes dos times serão apenas nomes de países que jamais ganharam medalhas segundo Mota. Em Olimpíada. E tiramos da asa do Mota essa incumbência. A responsabilidade. É, o Mota, ele... A gente fala assim, olha, Mota, você tem que pegar times lá. Meu Deus. Países que nunca ganharam medalha em Olimpíada. Ele já começou. Deixa assim, comigo. Não, ele já começou lá. Estados Unidos, Rússia... Não, ó. China. Eu vou te falar uma coisa. Romênia. Não. Por aí ele vai fora. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço gente imbecil. Não. Fala, Bolsonaro, fala a verdade. Fala dele, tá ok? Peraí. Que é isso, então, Bolsonaro? Tá ok? Olha só, eu conheço gente idiota, tá ok? Mas são gente, né? Aí é a diferença, né? Olha, e você vai ter... Aproveitando que o Bolsonaro tá aqui, que o Aguinaldo também tá aqui hoje com a gente do estúdio, nós vamos ter o stand-up do Rudy Landucci lá, lá no resort. Os dois vão estar lá. Hã? Não, os dois vão... O Aguinaldo talvez, mas o Bolsonaro vai estar. Vai, com certeza. E eu vou fazer os personagens da rádio. Pra você levar suas crianças, gente do céu, olha, não falta entretenimento no resort, tá? Tem lá a área da Turma da Mônica, piscinas aquecidas, piscina coberta, piscina infantil. Gente do céu, tem monitores para cuidar dos seus filhos durante o fim de semana. Não falta entretenimento para você cuidar da criançada lá, para que a galera lá dos monitores, lá do Bourbon, cuidem dos seus crianças enquanto vocês participam das atividades do Estádio 97. À noite, além do stand-up, vai ter o bingo do Estádio 97, os jogos da Cassineira, que são demais, muita coisa bacana. O torneio de Futebol Society, como eu já disse, um espaço com várias máquinas, consoles legais de videogame, jogos de última geração, consoles de última geração, todo jogo de futebol para você se divertir, tá? Então, olha, resort do estádio para você levar a família de 10 a 12 de junho. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão ou no cheque. 6 vezes no cartão ou no cheque. E no quarto com o casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Duas crianças até 12 anos não pagam. Você acompanhando o Estádio 97 através do nosso estúdio ao vivo, tá vendo as imagens aí sensacionais do Bourbon aí que o Sérgio Louco tá exibindo. E dá imagens do Bourbon. Olha que bonito. É legal demais, não, imagens maravilhosas, lá o clima é sempre bacana, você tem que participar. E ó, no pacote, café da manhã, almoço e jantar, incluidíssimos, hein? Não tem desculpa para não ir. De 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Agora você fala, tudo bem, para fazer a reserva, ligue agora, mas tem que ligar agora, agora. Você vai ligar agora lá na Lotus Travel. No 2896-4665. Boa. 2896-4665. Se ligar agora e faz a sua reserva. Oba, hoje... Vambora. Opa. O o primeiro que fechar o resort do estádio 97. Sim. O primeiro que fechar o resort do estádio 97, a partir de agora, 6 horas e 53 minutos, vai ganhar o direito. De ser estranho no ninho. De ser estranho no ninho aqui no estádio 97. Então ligue 2896-466. Você vai falar, mas essa hora, 6h54, os negros estão lá atendendo? Estão lá. E principalmente nessa hora, tem 10 atendentes pra você, tá bom? Muito bom. Ligue lá. 2896-466, com apoio da Cassineira, do Edu Botões. É, os veinhos, vai ter jogo de botão, viu? E também apoio da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. É isso aí. Show de bola. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem oferecimento de Polo Ar. Vamos falar da Polo Ar. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria no Estádio 97. A Samsung. Bem-vindo, pessoal da Samsung. São aparelhos com design e estilo inconfundíveis, contando com o sistema Virus Doctor, que elimina 99% de vírus e bactérias, hein? Olha só que legal. Hoje eu vou dar uma baita dica para vocês, hein? Ar-condicionado multi-inverter quente-frio da Samsung. Ele tem uma tecnologia que permite, com uma única unidade externa, atender múltiplas unidades internas. Ou seja, economia de espaço e dinheiro. Acessando o site ou ligando agora na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Então você já sabe, né, amigão? Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima! É isso aí! Tem notícias aí, ô Bote? Diga, Sombra. Você tem alguma notícia aí do porco pra hoje ou não? Tem sim. O que aconteceu de diferente hoje? Pelo sorriso, deve ser boas notícias, hein? Pelo sorriso. Ele tem um sorrisinho bonito, né? Você gostou, obrigado, vó? Parece bonitinho, Norberto. Acho que ele tá com a boca cheia de piano. Aí não sei o que você quer dizer, viu? É isso? Ah, é. Cleiton Xavier, vó. Oi. Cleiton Xavier fazendo treino intenso hoje. Quem é esse? Ah, a vó perguntou. Ah, o Cleiton! Cleiton Xavier, camisa 10, vó. Como treino intenso? Cuidado com essa intensidade. É. Isso que eu ia falar, é com bola? Com bola. É, tem que ser aquelas bolas dentro de leite, né? Pra não machucar, viu? E aí, vó? O fato é que desde agosto, né, o Cleiton não joga e hoje... De que ano? Ele começou a... Fazer treinar de forma mais intensa, de repente. Será que ele chega lá no CG, lá do Parmeira, na Barra? CG, vó. Ou aquele que treina. CT. Será que os jogadores sabem quem é? Ele se troca. Quanto tempo ele ficou? 8 meses? Ele tá desde 19 de agosto sem jogar, 2015. É, vó, os caras devem estranhar, né? Que tá esperando assim. Pelo amor de Deus, quem é você? Mais um jogador que contrataram e o meia esquerda não veio pra eu ficar no banco. Mas é uma pergunta pro Bote e outra pergunta pra vó. No ano passado, o Palmeiras, quando tinha jogo difícil contra time grande, jogava muito. É verdade. Contra os pequenos não jogava nada. O Palmeiras não vinha jogando nada. Nada. E ontem fez uma partida que eu acho que encheu o palmeirense de esperança. Uma bela partida. Sim, né? Sim. Em todos os aspectos. Defensivo, ofensivo, sim, de garra e de tática. Errou no último passe, não achou? Exatamente. Vocês acham que é mais uma edição de tipo só joga bem contra os grandes? Ou você acha que na hora que pegar os pequenos de novo... Foi contra o Corinthians. Ah, vai, velho. O Corinthians que tropeça com o pequeno. Ó, responde. O Corinthians tá o Robin Hood. A avó. A avó fala e olha de cantinho pro bar, assim. Olha de cantinho pro bar. Ele já me medo. Ameaçou, já, viu? Já ameaçou. Ah, é forgada. E o medo? Ameaçou de tirar meu andador. Certo, mas a senhora vai cair? Eu fiquei encostada na parede meia hora outro dia. Tadinha da avó. Ele queria puxar o fio da sonda da avó. É. O dia que eu chutei essa muleta? Chutou a muletinha, viu? Que feio. Ora, mas também você tem um equipamento completo. Andador, muleta. Lei da Maria da Penha sênior aí. A avó da Maria da Penha essa. Fala, Boito, o que você achou da Penha? Eu quero acreditar, eu acho, que não é mais uma reedição dessa história de jogar bem contra os grandes e penar contra os pequenos. Contra o Rio Claro já tinha tido uma evolução, eu acho. Pro jogo de ontem, o Cuca claramente montou o time para jogar contra o Corinthians, né? Montou um time pensando na equipe do Corinthians. E contra o Rosário, você repetiria o mesmo time? Eu acho que sim, né, vó? Jogando fora de casa, cuidando mais um pouco ali da defesa, indo na boa para cima. Se o Zé Vovô, ele tava, o Zé Vovô no segundo tempo tava cansadinho. Sim. E eu não sei se ele tem pegada, né? Você fala pegada, né? Os meninos falam pegada? Pegada, vó. Pegada. Pegada aí. Eu não sei se tem pegada pra jogar de novo na quadra. De repente põe o Alione ali, vó. É, bom, pra ver que Alione que é. Argentino, fala a mesma língua. E tem o... Ele jogou bem outro jogo, é verdade. Ó, tem um jogador chamado Roger Guedes, do Criciúma. É um revelamento, né? Pode ser que chegue aí. Revelação, vó. Revelação. Revelamento. É, mas é uma notícia que falaram aqui, eu tô lendo. Como é que eu chamo o menino que apresenta aí? Quem? O Sombra? É, o Sombra. É. Ele perguntou as notícias, né? Chegou aqui agora no Zap Zap, viu? Chegou aí, vó? É. Mas tudo bem. Ô, velho, e o Santos, cara? 74 milhões condenado a pagar aí pro fundo? 74 milhões? Ao Doyen? Mas isso aí cabe recurso. É, caso Damião, né? Ainda rolando. E tem que... cabe não, né? Tem que caber de qualquer maneira, velho. Correr... Esse é o país do cabe recurso. É, correr lá e correr com isso, né? E continua a expectativa dos responsáveis não responderem por isso. Esse é o detalhe. O fato de que o Santos tá devendo, tem que pagar, isso é uma situação que vai ser discutida. E quem provocou isso? Até agora nada. Deve estar botando a cabeça no travesseiro e dormindo tranquilamente. Né? Não é possível. Porque, pô, não acontece nada. Aí não aconteceu nada, né? Com quem assumiu essa bronca, pô, aí, com não... quem assinou essa bronca, acontece. Isso é de uma irresponsabilidade. E não é só isso, gente. Não é só o caso do Damião. São os outros atletas também, né? As gerações que o Santos perdeu de garotos aí que foram trabalhados, revelados. Pô, não pode, né? Isso é um prejuízo desgraçado pro clube, tá louco. É evidente. Ó, vou te falar um negócio, é lógico que o clube ainda pode recorrer dessa decisão, mas você imagina se depois vai escapar da trolha. Chega no momento em que é a condenação definitiva. Não vai. E outra, hein? Se tá 74, aí vai, então, conforme vai passando o tempo, vai correndo juros. Porque não fixa esse valor. É. Né? Lá na frente, sabe Deus quando? Sei lá se daqui um ano e meio, dois anos, porra. Você atualiza um valor desse aí, bicho? Vira quanto? Nossa! Esse é o tipo de situação que às vezes pode levar um clube a uma situação financeira de Botafogo. Flamengo, né? De 1 bilhão. Só, só que o Flamengo, ele tem um poder de captação maior, né, RG? Então, sim. Mas aí você... É verdade. É ruim pra qualquer um, mas é verdade. O Flamengo tem um poder de captação maior. Comparando com o Botafogo no sentido de resgatar uma dívida dessa... É complicadíssimo. É difícil. Eu vou falar pra você, eu já assisti o Flamengo. Botafogo. O negócio tá ruim. O Flamengo não ganha mais um clássico? Com certeza, mas eu sou Botafogo. Não sei, mas o Flamengo não ganha um clássico. Ó, eu sou Botafogo, o Alindo Cruz também, o Bete Carvalho. E o Flamengo? Só vocês, né? Toda porque o jogo do Botafogo não tá dando nem 1000 pessoas. O Guerreiro perdeu o jogo. O Adnê é botafoguense. Com certeza. A maioria dos humoristas são, Adnê. Eu não vi ainda, outro dia eu disse que o Adnê gravou aí a conquista do título mundial do Palmeiras. Não, eu não vi. Depois vou ver se eu não vi. Não é engraçado isso? Você pega o São Paulo, aí a gente discute, né? O técnico, não sei o quê, blá, blá, blá, blá. Aí você vai pro Flamengo. Pô, quanto tempo precisa o técnico pra se adaptar ao Flamengo? Tá jogando mal, pô. Porra, mas ainda, velho. Era pro Botafogo ter ganhado. Bota o Flamengo no papel. Bota o Flamengo no papel. Pra mim, é ridículo que Guerreiro tá lá ainda, tá? Né? Tá. Guerreiro, tá Sheik, Guerreiro, o outro Sheik, o tal do Cirino que Guerreiro, nossa, todo mundo queria. Porra, velho, bota o Flamengo no papel. O lateral direito do Flamengo, o Rodinei. O goleiro que todo mundo fala que é. Foi uma briga, mas levaram o tal do Arão, volante, que se tornou o grande craque da volância do Rio de Janeiro. Levaram o Sheik. O goleiro também. Dizem que é levaram bom, né? Guerreiro. Então, cara, quanto tempo precisa o cara pra se adaptar a um, né? Alan Patrick. Jogou bonito. Manco Edio, o Guerreiro. Meia, que veio da Argentina. Você bota o Flamengo no papel, tio? Nossa. Ou o Ederson, que tava lá na França, na França ou na Itália. Mas tá desde o ano passado. Já. Olha, precisa acelerar, hein, essa adaptação aí. Porque senão, com certeza. Casa vai cair, velho. É. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E o seu time? Tá faltando pontaria? É mesmo? Ele tem pênaltis a toda hora e a torcida não comemora mais um pênalti? Acabaram seus problemas. O último gol, que pênalti marcado pelo seu time, foi narrado pelo Fiore Gigliotti. Tome a decisão por pênaltis pra você. É mais sofrido que ouvir os comentários do Mota? Olha, chefinho. O seu time é tão ruim cobrando pênaltis que o time adversário faz a inflação só pra ganhar tempo no jogo. Chegou! Concurso de aperfeiçoamento de pontaria. Atenção! Luca, Michael, Michel Bastos, Romero e Michel Bastos de novo. Chegou a hora da turma botar o pé na forma ou o clube botar o pé na bunda deles, nego. Curso de aperfeiçoamento de pontaria. Conheça os nossos módulos reconhecidos pela FIFA, Federação Internacional de Futebol para Céfalos. Módulo iniciante, nível minha vó. Bom, vamos lá, vai. Módulo intermediário, nível Palermo. E módulo avançado, nível vó do Palermo. Ai, meu Deus. Curso de aperfeiçoamento de pontaria. Os primeiros que se inscreverem e acertarem pelo menos um gol ganham uma vaga no ataque da seleção brasileira. Curso de aperfeiçoamento de pontaria. Você chutando certo com pernas tortas. Ô, Balsa, você ouviu aí, Balsa? Muito bom. Você ouviu aí? Você ouviu isso aí? Bora, recado pra todo mundo aí, né? Ô, Balsa, tem curso de pontaria aí, viu? Mete os caras no curso, pô. Vocês viram que na hora que teve o pênalti do Corinthians, o jogador do Palmeiras nem reclamaram, vocês viram? Porra, mas também... Ele foi, né? Foi um atropelamento. No... Até porque ele sabia que o prazo ia pegar. Mas o prazo... Vem cá, falou um negócio. É que, tudo bem, tem essa questão de fala da idade do prazo, etc. Mas eu vou te falar, na minha opinião, e não é só porque pega pênalti, mas ele merecia estar entre os três goleiros da seleção. Ah, pelo menos com... Deixa ele lá. Experiência, né? Ah, mas não vai ser vendido pra quem agora, foi? Não, que eu acho que o Prass... É de... já faz um tempinho. Desde o ano passado ele já poderia, né? Ter participado de... Eu acho que o Prass tá jogando muito bem. Ontem, lógico, não fez nenhum... fez a defesa do pênalti. Não teve mais outros chutes que ele tivesse que pegar, né? Mas vou te falar, meu. Jogando muito, hein? Ali, pô, ele dá segurança, sim. Ou ele e o Cássio, poderia ir os dois. É. Hein? E mais ontem o Prass quase fez um gol de falta do campo de defesa. Mas será que foi por querer isso aí? Claro que foi. Ele viu o Cássio adiantado, ele mandou da intermediária do campo de defesa, você não viu? É que o Cássio é alto pra caramba, né? Pô, também só faltava aqui, né? Já pensou? O Robinho não foi tentar uma vez? Uma hora ali tentar. Ele pegou no meio de campo que pegou mal pra caramba. Nossa, mas o Cássio olhou pra ele e veio assim: não, aqui não. Mas foi muito mal, hein, mano? Vamos lá agora, é hora de momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Liga aí, 3284-7097. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não, cacete. Alô? Alô? Oi, quem fala? Felipe. Felipe do quê? Felipe Lalande. Consegui, baralho! Opa, aê. Boa, baralho. Primeira vez, rapaz? Primeira vez. Lauande. Felipe Lalande. Isso. Só isso? Não tem mais nada? Só isso. Beleza. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29 anos. RG, segunda-feira, início de semana. O Fittipaldi com tudo penhorado. Felipe Lalande. Felipe Lalande. Você viu, cara? E olha, eu vou te falar, viu? Se ele tá ruim, imagina nós. Se ele tá ruim, imagina. Tudo bem que tem uma Land Rover aí, não tem aquele carro? Que eu... Boa, RG, salvou a hora. Lalande. Isso. Ah, tá certo. E onde você mora, amigão? Eu moro na Vila Ema. Ah, Ema! Zele, amigo, Zele. Ei, Benjinho, não erra um. É o trouxa. Amigo. Olha o tema, Como é que é o passarinho, hein? Que time você torce, amigão? É Verdão, Palestra. Ó, porco! Cadê o Mano Galinha hoje, viu? Essa promoção devia ser outro dia, Sobra, que o Galinha não veio. Vou Manda arrumar uma viagem pra Barcelona pra não me ouvir, hein? Vou te falar. Pé frio desgraçado, aí. Mas foi, olha, pra lá, atrapalhou o Barcelona. Porra. Eles foram lá Tem que deixar o mano mais tempo lá, pô. Deu sorte de Palmeiras. Vem cá, me diz uma coisa. Aqui tá a avó Olímpia, tá aqui. Oi. Tá o Leonardo Botti, palmeirense também. Pra vocês debaterem aí com a Lari do Boi Palmeiras. Tá aqui também. Oh, posso fazer uma pergunta, Boi? Vai lá, vó. Você acha? Olha, fizeram agora no estádio Web, fizeram agora o Cássio, a galinha com a cara do Cássio. Você acha, o Norberto? Diga, vó. Você acha que o agora, jogo... Estou, desculpa, vó, mas se estúdio ao vivo... Mas se 97fm.com.br estúdio ao vivo, tá legal, viu? É que tem os memes, né? Tem os memes da vitória do Palmeiras lá no ar. Que é meme? Depois eu explico, vó, demora um pouco. Ó, você acha que contra o Rosário do Centro tem que jogar o mesmo formamento que ganhou ontem dos meninos do Corinthians? Formação, vó. Formação. Que formamento. Eu acho que tem que repetir sim, vó. Só que foi o que você falou agora, né? O Zé não vai aguentar. O Zé, o que ele tinha de gás, coitado, gastou tudo ontem. Vai ter que colocar o Alione pra fazer o meio. Boi, o Dodô acho que não vai pro jogo, viu? O Dodô sentiu no final ele só andou ali, né? Ele falou que vai, hein? É no final que ele jogou 10 minutos. Ele andou 10 minutos e depois parou. Ele falou que vai. Só fez número dentro de campo. Mas aí que tá, eu acho que é errado isso, viu, AGP? Porque eles disseram o seguinte... RG. O Dodô falou que não podia, que tem que ficar um mês fora e que ele forçou a entrar no jogo. Ele disse isso. Era 3 a 4 semanas, tá 10 dias. Mas ele falou que não tava... Não, mas ele disse que ele falou pros médicos que podia jogar. A RG tá falando de quando, daquele dia que ele foi substituído anterior. E ele falou que não tava. Mas ele tava, mostrou o constatamento do exame. Então é uma linha sem alça, né? Porque, pô, ele arranjou uma confusão aqui. Arrumou uma puta confusão dessa, pô. Troco do quê? Mas se tirar o Zé, põe quem, ô meninos? Ah, eu colocaria o Alione pra fazer o meio ali, né? E você acha que dá, amigão? Falando sério, o Rosário não perde lá mais de... sei lá, 400 dias, se não me engano. Não perde jogando no estádio deles. Cara, você acha que dá, sinceramente? Tem que dar, não, tem que dar sim. O time... Dar, né? Cara, eu acho que o Rosário é muito, muito mais forte que o Nacional. A gente vacilou no... Acho que pelo menos tinha que ter arrumado no mínimo um empate nos jogos com o Nacional. Claro. Mas o... se o Palmeiras perder a classificação, que eu acho que não vai perder, não foi nem pelo Nacional, foi nem com o Rosário. Foi por causa daquele primeiro jogo lá contra o River. O empate fora com o River. E aquele time do River, se fizer uma seleção aí do estádio, vocês ganham 5-0 deles. Então, aquele time é horrível. Então, velhinho, mas a pergunta aqui que fica é a seguinte. Esse jogo de ontem foi porque era o Corinthians do outro lado e aí a gente sabe como é que é o clássico regional. Você quer dizer o quê, Angie? Que eles tremem? Não, não. E tremem o quê? A pergunta é a seguinte. Foi isso que eu quis dizer, sim. Esse jogo é porque foi o Corinthians ou já o Cuca encontrou um time? É outro time. Fala aí, amigão. Eu acho que são as duas coisas, RG. Eu acho que o Cuca tá começando a entrosar com o resto do time. E também tem motivação extra, porque com a galinhada lá tinha que ganhar mesmo, não tinha jeito. Era um jogo que tinha que ganhar, cara. Se perdesse, tinha que ganhar. Se perdesse ontem no Corinthians... no Campeonato Paulista, não tem como, cara. A classificação ia estar ameaçada, é isso aí. Então por isso... E aí corria o risco, perdendo do Rosário, a gente corre o risco de ficar em um mês parado aí, se a gente não conseguir. Por isso que eu digo. Então, quando se discute essa coisa de campeonato estadual, de campeonato paulista, no início é muito fácil ficar falando que não presta, que tem que acabar, que blá, blá, blá, que, né? Mas aí, na hora que o bicho pega, aí todo mundo quer participar, né? Foi importante, tanto que o Corinthians vinha jogando com o time reserva e ontem botou o time titular pra jogar. Descansou o time, né? Descansou pra jogar. Agora só um pitaco, RG. Contra o Santos, né? Eu me chamo do que quiser. Pode escolher. Nem ele sabe mais. Contra o Santos botou o Cê time misto. Você foi ontem no mesa? É? Apareci. Apareceu? O Chico Lange me olhou e falou, pelo amor de Deus, você voltou. Mas também você tá em todo lugar agora, pô? Estou. Sport TV, estou em todo lugar, mas continue seu raciocínio, depois uma pitadinha, hein? Uma pequena enquete. Não, eu só ia dizer o seguinte, contra o Santos foi a desculpa que botou um time misto, porque estava preocupado com a Libertadores, blá blá blá blá blá. Contra o Palmeiras, botou o time, descansou o time titular para jogar contra o Palmeiras e não se preocupou com a Libertadores, tomou cacete. Então qual que vai ser a desculpa agora, Corinthians? Não, mas não é desculpa, foi a verdade. Essas que você falou contra o Santos. Você também não deu a desculpa que o Santos abriu mão do brasileiro pra jogar a Copa do Brasil? Eu? Deu. Como é bom ver o Corinthians em crise, hein? Meu Deus. Mas isso é desculpa pronta. Se o cara ganha, é porque tem elenco. Se pega, é porque era time mesmo. Ah, sim. Eu tenho uma enquete aqui. Uma enquete rápida. Viu? Diga. Qual o nome do ouvinte aí? Felipe. Felipinho. palmeirense. Pode ficar o programa inteiro. Ó. Cássio, o goleiro, vírgula, pra mim, da seleção. Ponto viral. Abre parágrafo, três dedinhos do Times de Roma 14. Vai a pergunta. Manda. Falhou ou não falhou? Interrogação. Pode votar. Acabou a votação. 100% falhou. Não, eu nem respondi ainda. Cássio falhou. Então, vamos ao próximo ponto. Você votou, pô. Na minha opinião, não falhou. Você demorou pra votar, hein? Felizmente, vai fazer a próxima esquerda. A votação já tinha acabado. Já tinha encerrado. Ó, hoje é dinamismo, é rapidez. Vai embora. Tem que estar com o celular na mão, hein? Então, Cássio falhou. Todos combinaram aqui. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no momento sem parar, cara. Valeu. Posso mandar abraço, Sobrar? Pode. Deixa eu mandar abraço pro meu irmão, Rodrigo. É. Pro pessoal do futebol da empresa, pro Gustavo, pro Cajaíba. É. Cajaíba palmeirense fanático. Abraço pra ele. Pros meus amigos do Ira, futebol, Marquinho, Paulão. Abraço pra vocês. Galinhada, não deu. Não deu. Ah, os caras comemorando aí, parece que ganhou o Mundial, velho. Nossa, lá. É, deu um joguinho que não valia nada. É quem, produção? É quem? A irmã dele, que não toma banho e dava quente. A produção, a produção se manifesta. Bah, sou seu fã, Bah. O Bah sumiu, Felipe. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui. O Bah tava todo faceiro esses dias. Eu nunca vi tanto meme na minha vida. Pô, tinha até perdigueiro procurando o Bah. Inclusive, ontem no bairro dele acabou o Wi-Fi, infelizmente. Ô Sombra, deixa eu só falar mais uma coisa rapidinha. É. O Ruth não vai lembrar, mas quando eu era mais novo, minha escola jogava contra dele, ele era do Santa Clara. É isso aí. Eu queria fazer amistoso contra o time dele lá. E pode falar que eu jogava bem, que a galera quer ouvir. Você já era engraçadinho desde pequeno, ficava só no banco fazendo graça e jogava nada. Que é isso, cara? Pelo contrário, você tá louco. Você tá louco, velho. Isso não é verdade, isso não é verdade. Mais uma delação premiada. Daqui a pouco vão falar que eu tinha sítio também. Ó, peraí. Mas ele falou que você era gozado. Você jogava no Rainha da Paz? Era engraçado. Não, era do MC. Eu não lembro disso. Eu estava na Pompeia. Ah, mas ó. Quer dizer que ele era gozado desde criança? Desde nunca, criança. Eu nunca fui banco, até porque o time só tinha uns 5. Ah, bom. Valeu, Felipe. É. Grande abraço, cara. Valeu, galera. Abraço. Vocês são impagáveis. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá. Mais um ouvinte dentro do momento sem parar aqui. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Chamando o Dr. Hans Schucrude. Alô? Alô? Opa, boa noite. Quem fala? Uau. Boa noite. É o Edson. Edson do quê? É o Edson. Olha. Carmo Lopes. Hã? Repita, por favor. Carmo. Carmo Lopes. Isso, Sombra. Edson Carmo Lopes. Boa. Quantos anos você tem, Edson? 4.4 RG. 44 RG, Edson Carmo Lopes. Ah, mas tá aparecendo. É o quê? E tá Carmo hoje. Tranquilo. Porra, aê. Só 10 hoje, velho. Hoje tá. Ô, Bote, o que tá acontecendo aqui, velho? Tá bom, é? O juiz é palmeirense, tá bem humorado. Sim, velho. Tá... Ah, é palmeirense? É, tá bem humorado. É, palmeirense que e o palestrino mora em que bairro? Jardim Marajoara. Marajoara, perto palestra. Perto do cemitério das Congonhas, não é? Isso, do lado. É. Só alegria, hein, Ed? Aliás, que coisa, hein? Ser vizinho de cemitério deve ser terrível, hein? Puta paisagem. Ah, mas ninguém te enche o saco, ninguém mexe com você, ninguém põe som alto. Mas você fica olhando lá, fica vendo o caixão descendo, você tá louco. Ah, mas você só vê um pouco, depois é só sossego. Ué. Você que adora uma luneta, vai ficar vendo aqui enterro. Ah, você gosta de luneta, né, RG? Eu não gosto de luneta. Eu uso binóculo, é diferente. Tá, binóculo, luneta, o objetivo é o mesmo. Mas não pra ficar olhando o caixão, O Dodô tá fora mesmo, viu, do jogo contra o Rosário do Centro, viu? O Dodô machucou, né? Tá vendo? Forçou, né? Aí. Mas valeu a pena, viu? É, foi um esforço válido. Mas vó e o Bote, fala aí com o nosso palmeirense ilustre. Vai, o Boite, vai, manda ver. Edson, sobreviveu ontem aqueles dois minutinhos ali, entre a defesa do Prazo e o gol do Dudu? Meu, foi terrível, viu? Eu tava assistindo, mas tava daquele jeito lá, porque era pra quebrar o jejum de 21 anos no Pacaembu, era uma cumba aquilo, né, meu? É trabalho isso aí. Aí, mas foi muito bom, ganhar do Corinthians é sempre bom, e o Verdão não perde, clássico faz tempo, né, meu? Não perde faz tempo, desde 2015, a última derrota foi aquela do Paulista ano passado. Olha, lá, contra o Corinthians. O Parmeira no Brasileiro jogou na Arena, jogou o quê? Contra o Santos, ganhou do São Paulo e empatou com o Corinthians. Perdeu no Paulista, lembra aquela bola que o Vitor Hugo entregou? Ah, no Brasileiro. Aí perde do Goiás, do Paranaense, do Vasco, do Curitiba, do... Ele tem razão, viu? Se fosse só os clássicos, o Palmeiras era campeão todo ano, viu? E aí, em 2012, viu, Boite? O Palmeiras perdia os clássicos. Não todo. Ganhava de ninguém, de ninguém. É, não ganhava de ninguém de tudo. Dos grandes. Mas é verdade. Ó, quando quase caiu em 2014, ganhou de todos os times que jogou pra cair. Só que perdeu todos os clássicos. Perdeu 5 clássicos e empatou um. O gol que o Danilo chutou na bundinha do lateral do Parmeira, empatou, lembra? Não tem no último. Aí no Pacaembu. Agora no ano passado mesmo, que a gente voltou a ganhar, a vencer clássico, voltou a freguesia dos gambá, voltou ao normal, a vida. Não é gambá, é galinha, ele fica desculpa, bravo. É a senhora. Renan, decida. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você prefere o quê? Qual dos dois você prefere? Ih, prefiro Coringão, Corinthians. Não. Galinha, o quê? Coitado do Renan, tá bom. Agora falando aqui, sério. Diga. É claro que ganhar clássico é legal e tal. Claro. Mas vocês acham que valeu a pena perder o Dudu para a partida contra o Rosário, que é muito mais importante do jogo de ontem? Eu acho que valeu. O que você acha aí, Edson? Ah, eu acho que tinha que ontem pro sacrifício, né? Isso aí. Qualquer coisa, coloca o Eric lá. É isso aí. Só que um cara que para mim tá decepcionando, né, que é o Alexandre. Ele é meio perdido em campo, mano. Opa, mas ontem jogou, ele teve bem participação ontem. Eu acho o contrário. Enquanto o Rio Pardo também, ele fez o gol, pareceu. Olha, ontem, inclusive, ele teve função tática muito importante. Voltou pra marcar, ajudou. Nossa. Tudo bem que, claro, foi a orientação do Cuca. Claro. Fica óbvio que é a orientação dele. Claro. Mas o cara cumpriu bem o papel dele. Com certeza. E só não marcou porque o Cássio fez uma defesa naquela bola cruzada ali do Gabriel Jesus que... O único que foi mal ontem pra mim foi o Rabinho. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês preferiam que o placar fosse, por exemplo, 1-0 já com aquele gol do Alexandro ou nas circunstâncias em que foi ontem? Nas circunstâncias, né? É mais legal, né? Não acha? Agora que acabou. Mas era, agora mas que mais acabou. Calmo, sem pênalti, pra não sofrer. Ah, mas não ia ser muito porque ganhar do Corinthians a gente já ganha, né? Ganha. Aí, olha, a volta. Dá Renan, um pouquinho de emoção. Abusada, é, o velho tá forgado. Ô, Renanzinho. O seu andador, hein, velho? Ó, pega o confronto histórico. Tem mais vitória. Tem quantas a mais? Ah, sei lá, umas 3, 4. Ah, 3, 4 aí. Mas é porque os últimos anos foi ruim, viu? Mas tava... tem. Outra coisa, pega os confrontos de mata-mata aí, final. Mas o Palmeiras ganhou bem mais. Ah, empate técnico isso aí. Empate técnico. Que isso é pesquisa agora. Agora eu tenho uma enquete aqui. Eu acabei de aparecer outra enquete. E a Teodora me mandou uma enquete. Mas deixa nós votar. Não, todo mundo vai votar, hein? Prepare, pegue os seus smartphones, seus celulares. Vamos lá. Pergunta. Começando o parágrafo na diagonal. Vou fazer diferente. Eu escrevo errado por linha certa. Vamos lá. O Palmeiras, vírgula, irá com acento A no A, se classificar com 2 S, pra quem tem gente que não sabe, hein? Eu recebo cada coisa no meu WhatsApp, hein? Pelo amor de Deus! Será? Recebi pouco com K. Pelo amor de Deus, hein? Prefiro pouco. Ficar afastado do que... Pouco. Sem U. Me perdi na pergunta. Enfim, o Palmeiras irá se classificar para a Libertadores? Interrogação. Pode votar. Olha aí, fechando o nosso enquete. Mas já? Não deu pra votar. Meu tempo, mano. Mas já? É a Valônia? Votação aí. 99,9 diz que Palmeiras vai se classificar. Tá louco. Então, eu confio na nossa audiência no estádio, que é muito grande, viu? Já foi a enquete? Já Edson, foi. Edson, o que você acha, Edson? Que dá pra gente ganhar do Rosário lá quarta-feira? Ah, eu acho que tem que dar, né, meu? Porque a gente já vacilou demais. Aquele jogo aqui... com o time Nacional? Lá do Uruguai. Nacional. O Nacional do Uruguai aqui no Palestra, Deus me livre. Os caras... eu acho uma burrice jogador tentar apitar jogo, meu. Jogador, independente se o cara vai apitar falta ou não, independente se vai ser impedimento ou não, tem que continuar a jogada. A gente tomou um gol besta lá, dois gols. Essa atenção tem que ter. Se o Palmeiras jogar igual jogou Corinthians ontem, jogar qualquer jogo, é um adversário forte. Mas às vezes os caras andam pra São, por exemplo, aquele Água Santa, Deus me livre. Às vezes. Vamos esquecer esse passado aí, Edson. Oi? Vamos esquecer esse passado, vamos deixar lá pra... Vamos esquecer, que Deus me livre, viu? Ué, é uma coisa terrível. Engraçado que agora não tem áudio no WhatsApp de racha de elenco, né? Some isso rapidinho, né? Mas é, o Sobra tava falando velho. Aqui, né, discutindo do São Paulo, a gente fica discutindo, mas será que falta liderança? É porque tá perdendo, né? A gente começa a achar... Ah, quando o time tá bom, ninguém fala de racha, pode ter os negros brigando, ninguém vai falar. Olha, aí pra mim racha é consequência. É consequência. Que susto, Ufa! Rapaz! O Sombra entende de racha, viu? Ô, Amandinha, ele me deu um susto agora, velho. Ele veio, o microfone racha, Fala, Edson. Então, mas uma coisa também que os jogadores, acho que tem que colocar um pouco mais, assim, de vontade pra jogar. O cara tem sonho de jogar num time grande. Porque chega um time grande, os caras não conseguem correr um jogo, meu. Ah, mas ontem, sinceramente, cara, eu não tenho porquê enaltecer qualquer um dos dois aí. Vou te falar, ontem eu não vi falta de vontade de ninguém do Palmeiras. Mas ele se refere ao geral, né? Ah, o geral? No geral, assim, por exemplo, o cara pra jogar no São Paulo, no Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, o cara luta a vida inteira pra chegar no time grande. Chega num time grande, igual aqueles jogos que a gente jogou, perdeu Ferroviária, perdeu pro Linense, Deus que me perdoe. O Palmeiras não pode jogar contra o Corinthians e diferentemente jogar contra o Água Santa, né? Não pode. Quer dizer, nem... Um time grande, ele tem que se impor. Exato. Nem o Palmeiras e nenhum time grande pode. Grande, se prestar a jogar como eles jogam contra time pequeno. O Palmeiras tomar gol, por exemplo, esses dois últimos jogos ganhou e não tomou gol. Ah. Se toma o primeiro, esse que é o problema, eu acho. Os jogadores se perdem. São Paulo não pode passar o sufoco que passou ontem e ganhar o jogo aos 48 minutos do Oeste. É bom de poder pode, mas não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Entendeu? E no São Paulo, sofrer para ganhar de time pequeno virou regra. Cara, acontece, gente. Às vezes acontece. Puta, partida enroscada. Já vi grandes times do São Paulo sofrerem pra ganhar uma partida de time pequeno. E aí você disse, mas tá ganhando, né? Mas, por exemplo, o Santos ganhou ontem. Mas é inadmissível tomar três gols da maneira como tomou, cara. Pelo amor de Deus. Edson. Em questão de investimento, em questão de preparo, tem como comparar, né, meu? O Edson, Palmeiras agora então vai enfrentar o Rosário? Você acha que depois da vitória de ontem muda completamente o cenário? Não da dificuldade, mas sinceramente, não sei se tinha algum torcedor do Palmeiras que ainda acreditava na classificação antes do jogo contra o Corinthians. Depois do jogo de ontem, deu um alento, tipo assim, pô, se esse time jogar contra o Rosário como jogou contra o Corinthians, pode ganhar. Deu um alento ou não? Claro, claro, é outra perspectiva, né? Porque também, eu acho... que às vezes os técnicos inventam, né, meu? Tipo assim, você ter o Thiago Martins e colocar Roger Carvalho pra jogar, não dá, né? Às vezes eu acho que o técnico, ele inventa, deu certo. O Thiago Martins jogou, deu certo, tem que manter. Aí não sei porque, coloca Roger Carvalho lá na zaga, né? E às vezes o cara quer inventar um... E olha a outra cena desses todos aí, viu? Ontem ficou no banco, graças a Deus. Um erro de contratação, gente. Pelo amor de Deus, você não é um ex-jogador. A vó falou isso aqui hoje, né? Que o Cuca parece que não tem compromisso com o erro. Ele tá testando os caras. E quem ele tá percebendo que não serve, ele tá tirando do time. Caso do Dracena, caso de outros jogadores aí. Ele deu confiança. Parece que tá sendo. O Lucas foi pro banco, entrou depois. Exatamente. Entrou até bem, né? Entrou até bem, mas entrou já numa situação mais favorável. Ele tá procurando. Ele entrou na hora que o Fernando Prato pegou o pênalti. Ele tá procurando o time dele, né? Edson, um abraço pra você. Tudo pode de bom. Fazer sombra. Pode. Proteção, diversão, só cabozano. Opa, você ganhou um kit muito legal com os dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Ficou mais fácil carregar meu cartão com Zoom. Não, é diferente agora a frase, ó. É recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ficou mais fácil com o Zoom. Ficou mais fácil com o Zoom. Ganhou um crédito qualquer. Peraí, temos um Edson Cover aqui. Ah, ficou mais fácil carregar o Zoom. Melhor o meu clima. Melhor o meu clima. Vamos lá, quero ir no jogo no estádio único aí do São Paulo. Pode ir. Tô sem não, comer. Você é palmeirense. Tô sem comer da noite, eu vou lá comer mesmo. Você é palmeirense. Paulo perdeu, eu dou risada. Valeu, Edson. Valeu, obrigado. Alô, Edson. Que salva o nosso dia e nossa noite. Valeu. Um abraço, obrigado, cara. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. É isso aí. Você tá ouvindo aqui o Estádio 97, na Energia 97. Esse é o momento sem parar. Cara, rapidinho, na sequência, três ouvintes. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não. Porra, mas enche o saco esse cara. Alô, quem fala? Oi, Sombra, é a Andréia. Boa noite. Oi, Andréia. Rapaz, quebrada aí. Na trave. E aí, Andréia, tudo bem? Tudo lindo, tudo verde, tudo maravilhoso. Oi, palestra, hein? Abriram, é tri, hein? Porquinha, velho. Andréia, com o seu nome completo, Andréia. É Andréia Dantas Nellesen, já sou freguesa aí dos carneiros do Estádio 97. Andréia Dantas Nellesen. Isso. Que isso aí? Que origem é Nellesen? É alemão com austríaco. Alemão com austríaco, o que você tá fazendo no Brasil, meu? Cara, eu tô tentando vencer aqui, viu? Trabalhando bastante, torcendo pelo meu palestra. Boa, Andréia. Legal. E quantos anos você tem, Andréia? Eu tenho esperança que o Brasil ainda vai melhorar, Sombra. Não, é verdade. É possível. Não sabemos quando. Andréia, o Bá ficou com dúvida. Dá uma soletrada no seu nome aí. Qual? Andréia. É o Andréia, ele não soube. É com I. É com I, que mais? É com I, Andréia. Poxa, ele já me levou na torcida Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Nellesen. Como é que ele não sabe o meu nome aí? E ele cobiçou você? Não, jamais. O Bar é um homem sério. E eu também sou uma moça séria, então não. Não, de você eu acredito. O problema é ele, não é você. O problema é ele, né? O seu não, Face tem uma foto de duas placas? Ou... O cara já foi buscar o Face dela. Eu quero o nome dela, né? Não, o baile, que o Bar tá cadastrando aqui o Face da rádio. Eu não tenho mais Face, eu tenho no Face da rádio eu tô. Mas o Face agora virou vida real, eu não tô mais no Face não. O que esses dois gostam num Face? Andréia Nellesen, me diz uma coisa, quantos anos você tem? Eu sei que é chato perguntar. É indelicado, pra... né? Mas é super indelicado, mas eu não sou nada delicado. Isso é verdade. Delicado é o Aguinaldinho, né? Ah! 39, Sombra. 39 anos, é uma criança. Ô? Ah. Bebê. Pra quem tem 70, é uma criança. É um bebê. É? E que time você tá? Você já falou Palmeiras, beleza, palestra, tá feliz da vida. Diz que a única coisa que serve hoje, que aproveita assim na sua vida, é o Palmeiras. Nada disso. As coisas boas da vida, de uma delas é o Palmeiras, mas não é só o Palmeiras, né? Tá bom, então. Estamos aqui com o Leonardo Bote, hoje substituindo o Domênico, que acabou de chegar, deve ter ido pra casa, deve estar lá descansando agora. Tá dormindo nessa hora, né? Imagina, roncando. Tá tomando café. Café, velho. Porra, café, velhinho, porra! Porra, meu Deus, porra, café, porra! Nós temos também aqui a avó Olímpia e temos aqui Roberto Provolone. Bicho! Daqui a pouco uma enquete. Oi, tá amor. Tá viva, avó? Fala, amorzinho. Tá viva, vovó. Ai, olha aí, essa sua bermuda tá muito sensual, vovó. Você gostou? Eu e que fiz. E a perninha por cima do braço da cadeira é sensacional. Olha, eu que fiz a bermudinha, viu? Eu fico fazendo tricô no jogo. A senhora vende bermuda? Tem um monte de varizes. Eu não vendo nada. Tá feio. Não. Aliás, Sombra, foi muito legal acompanhar o programa pelo aplicativo da rádio. Que a gente vê ao vivo, é muito legal. Bacana, né? É bacana, porque a gente vê as expressões, a gente vê as frustrações, as alegrias, é bem, bem bacana. Legal. Já faz uns dias que eu tenho assistido direto pelo site da rádio, tá bem legal. E você gostou do estilo da avó? Eu gostei da perninha, em cima do braço da cabeça. Andréia, o cara mandou aqui, perninha, ó. Pensa. Andréia, o cara mandou aqui, Sombra, depois que a moça falou que tem 39 anos, o Bá pulou fora. Não, o bar tranquilo. O bar, o negócio do bar é outro. Não sou eu, não. O negócio do bar é menininha, mas de boa, tranquilo. O meu coitado, também não é bar, não. Negócio coitado. Do bar é menininha, é? O meu negócio também é outro, então tá tudo tranquilo. Cuidado com esse papo do bar. Opa, menina! Mas como assim, o seu negócio também é outro? Que não o bar. Meu namorado tá ouvindo e briga comigo. Hoje é só susto, hein? Precipitado. Hoje é só susto, hein? É. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Duas peras também fazem salada de fruta, viu? Não, nada disso. Aqui é tudo certinho. Tudo como. Ah, mas não existe o certo e o errado. Você fica seguindo essas ideias de Domênico Gato. Aí eu falo por você, né? O Bolsonaro fala muito forte aí na rádio. Não tenho nada contra. Dele, não, você está equivocado, tá ok? Essas ideias de Tim Maia não dá. Eu sou a favor do casamento gay. Hoje. Eu sou a favor do casamento gay, desde que seja entre dois héteros, tá ok? Aí eu não vejo problema algum. E se for o Mota? Eu acho... Olha só, eu acho engraçado alguém querer casar com Mota, tá ok? Eu sou a favor de pena de morte pro cara que quiser casar com Mota. Né? Mas todo mundo bizarro, mano. Obrigada. Com certeza, né? Fico na solteirice, tá tudo certo. Tá solteira, Andréia? Não tô nada. Tô com meu burrinho bem amarradinho. Ah, é? Qual o nome do burrinho? Não é burrinho, não, seu engraçadinho. Você falou. Você falou, tem o meu burrinho amarradinho, é. Mas não. Esse burrinho pasta legal ou não? É... Ah, o burrinho dá trabalho, viu? O é mesmo? Vou dizer pra você que vale a pena. Quantas vezes ele joga futebol society durante a semana? Prefiro não responder. Tem muita gente do trabalho ouvindo, aliás, é uma audiência, assim, absurda. Eu falo na rádio, chega no outro dia, meu ramal não para de tocar. Mas você não quer entregar o burrinho pra ele não passar vergonha ou pra não ficarem cogitando pegar o seu burrinho? Você acha que eu vou fazer propaganda do que é meu, você tá louco? Ah, vai lá, porque precisa esclarecer, né? Ninguém tasca. Tem muito cara que vai jogar futebol society durante a semana. E o Aguinaldinho tá aí, você acha que eu sou louca? Nem. O que, tá pegando a Domênica? Não. Olha lá, eu dou tapa na cara de mulher, não tenho medo não. É que é isso? Ah, hein, Maria da Penha, você não pode fazer. Ah, mulher. Uma mulher pode bater na outra. Menina. E aí, você espera, sinceramente. Tô sentindo falta do Dodô, hoje era o dia do programa. Nossa, hoje é o dia do Dodô, tá. Hoje ele deve ter derrubado o avião, velho. Porque não é possível. O Dodô deve ter morrido lá na Espanha, entalado com o último pedacinho de lagosta. Imagina. Tá morto, a gente já pediu pra embaixada brasileira pra ver como vai ser o traslado do corpo. Na vida longa o Dodô, vai virar Marte do Palmeiras. Engasgou com pata negra, velho. Sei não, viu? Toma muito café, viu? Ah, mas eu me identifico muito com ele, viu? Porque então café realmente pouco. É o elixir da vida. Vai ver pouco. Eu sou a favor de ter uma como é que chama? É lápide lá no Palmeiras? Quando tem o lápide? Não, quando tem o jogador que fez sucesso. Busto? O busto. Faz um lápide. O busto. Cemitério. O busto do Dodô com a xícara de café lá no Parque Antártico. E quais os dizeres embaixo do busto? Porra, velhinho. Porra, velhinho. Só a favor. Porra, velhinho, café. Andréia, sinceramente, você esperava o bom futebol que o Palmeiras praticou ontem? Sombra, eu não esperava, eu ainda acho que o Palmeiras é um time em construção, depois da chegada do Cuca. Eu tenho sempre ouvido aí os comentários de vocês e realmente eu entendo que é isso. É muito culpa do Paulo Nobre, sim, por ter tirado tantos treinadores, por ter deixado essa bagunça generalizada. Por outro lado, não tinha mais como manter o Marcelo, assim como não tinha como manter o Kleina na época do Kleina. Tinha que entrar um cara para mostrar alguma coisa. O Marcelo, aliás, ele me lembrava muito o Filipão, teimoso, mudava, ficava naquilo ali, ninguém tirava a opinião dele para nada. Então eu acho que agora o Palmeiras está retomando um caminho, um caminho que é de sucesso se apostar realmente no trabalho do Cuca e deixar o Cuca trabalhar. Não se preocupar que o Cuca não vai cair, deixa o Cuca trabalhar. Eu acho que o Palmeiras ontem me surpreendeu, gostei muito de ver o Zé Roberto, acho que ontem ele deu uma retomada no futebol dele. E o Dudu, a hora que o Dudu entrou, eu falei pro meu namorado, eu falei, o Dudu vai entrar e vai fazer o gol. A hora que o Dudu fez o gol, eu virei a cara do avesso, eu virei o capeta no corpo. Eu falei, que é isso? Porque realmente, assim, ganhar do Corinthians é maravilhoso. Com gol do Dudu, com direito a chapéu e tudo, sensacional. Sem palavras, impagável. Me dói dizer isso. Me dói dizer que o Palmeiras vai classificar e ganhar a Libertadores. Me dói dizer. Eita. Me dói. Renan. Oi. É o seguinte, o Renan corintiano aqui da base, fala uma coisa, Ontem o Tite deve ter dormido meio... Não é só pela derrota, né? Pelo jeito que foi. Pelo jeito que foi. Concorda comigo? O Corinthians não fez nada. Concordo. Cara. Tá passando os lances aqui no canal. Teve foi um só chute na base do chutão. Eles fizeram até reunião hoje cedo. Você foi só o chute do Luca, aquele cruzado. É do Luca, perdão. O jogo anterior foi contra a Ponte, foi isso? Foi contra a Ponte. Então, mas o próprio Mano já tinha feito críticas, porque o time já contra a Ponte já deu uma riada, hein? Ele mesmo antes de sair daqui, ele chegou e falou assim: acredito que o Corinthians deve entrar numa decadência agora. Não, não disse isso não. Falou, ele falou que gastou tudo no início. Falou que começou a mil por hora, começou por mil por hora, e agora Campeonato Paulista e agora não tem oxigênio não, hein? Parece que agora é queda. Agora é... Olha o André, velho. O André parece que, sabe? É, né? Desesperador ver o André falar, hein, G. Não sei se vocês ouviram a entrevista dele no final do jogo. Falar, jogar, tudo pelo desesperador. Amor de Deus, o cara não consegue juntar uma frase na outra. Peraí, você tá falando do Mota ou do André? Não, o Motinha é perseguido aí na rádio. Sou fã do Motinha. Aliás, também já fui no estádio na torcida. Dois pesos e duas medidas. Também, né? Sensacional. O Mota fala, ela acha sensacional. Dois pesos. O André fala. O André fala, mas o cara não consegue juntar duas palavras. Não, tô falando que o Mota ele é perseguido. Não falei que ele junta duas palavras. Ah, bom! Tá certo, André. O André tá lento, viu? Viu, Sombrinha? Ontem o Elias deu uma enfiada de bola pra ele, o Cássio chegou antes que ele. Mas o André e o Guilherme, horrível. Ô, Renato. Horroroso. Hã? Horroroso. Tudo bem que a bola também não chegava neles, que o meio de campo do Palmeiras ontem engoliu o meio de campo do Corinthians. Não tinha transição, não tinha, era chutão e tal. Mas o Sombra, e o Ben já tá dando? Eu? Ben já? Amigo. Cadê o Ben, ele tá dando? Tá dando. Quando convém, hein? Sou eu? Assim, voltar pra casa ouvindo estádio é fantástico. Aliás, eu sou vizinha do RG, moro aqui no Sumaré. Ah. E dá eco aqui, realmente, assim. O RG é o embaixador do estádio 97, né? Olha. Eu chego no prédio aqui, dá eco do prédio, né, na rua. Tá. Tem varanda no... Me diz uma coisa, você não costuma fazer coisas com a janela do quarto aberta, fechada, né? Fechada com cortinas... Assim, isso é a menor possibilidade de atenção, olha, nada. Aviso importante para moradores da região de Pinheiros. Atenção, moradores de Pinheiros. Se você for fazer algo indevido aos olhos dos outros, se você for fazer algo que possa lhe comprometer... Não, faça com todas as janelas fechadas. Porque, cuidado, RG e sua luneta não, estão à Sombra, é Pinheiro, Sumaré, Barra Funda, Casa Verde, tome cuidado. Cuidado. É o telescópio. Não, a luneta dele, a NASA, quando quer ver alguma coisa, vai na casa do RG. É homologada pela NASA. Sim. É. Você acabou comigo assim de graça, por quê, guria? Não, mas o RG, ele é queridíssimo aqui na região, sério. Se ele saísse vereador aqui, não faça isso, tá, RG? Não se misture. Você saísse vereador aqui pelo Sumaré, acho que você conseguiria se eleger, porque o povo te adora. Outro dia eu tava no mercado, de novo no mercado, ouvindo o estádio, eu perco as minhas compras, e tava ouvindo lá o seu comentário falando do Robinho e tudo, quando ele afinal assinou lá com o Atlético. E o cara do meu lado, um santista, meu, é isso mesmo, esse RG tá certo, esse cara te deu o maior apoio. Eu fiquei olhando e falei, gente do céu, isso é muito bacana. Você pode repetir isso, porque agora ele não vai nem dormir de alegria. Não, eu não preciso não, o RG é um cara consciente, ele sabe do que ele é capaz, ele tem noção. Ah, tomando cantada no ar. E dá aula aí pra vocês, viu, com todo respeito. Olha, eu sou palmeirense, hein. Cuidado, olha, o burrinho é amarrado. Obrigado. Não, eu sou fã de vocês aí, o programa é joia. Amanhã, outro dia, do meu comunicator não parar, meu chefe me chamar na sala, perguntar o que eu tô falando no rádio. Amanhã é dia da minha mesa não ter outro trabalho, a não ser falar da minha participação. Você trabalha no quê e onde? Eu sou secretária, trabalho num estádio de advocacia aqui na região de Pinheiros. Tá certo. Aquele grandão lá na Pedroso? É, esse mesmo. Não, mas é muito chique. Muito chique. É muito chique. Ô, Sombra, eu trabalho tanto, rapaz, você nem queria saber. Mas é bom, né? Se tá trabalhando, tá bem. Fico esperando das 5h30 pra poder botar meu fonezinho no ouvido e meu telefone, boto só no mudinho, falo, gente, agora, amanhã, a partir das 9h, hoje já não dá mais. Então, tá onde bom. É o seu escritório da advocacia? Porque me importa bastante. Eu tenho um amigo pra indicar. Volta pra São Bernardo, volta pra Caruaru. Tem um amigo que tem um sítio e um apê. Ele tava querendo conversar. Tem o quê, Lulão? Ele tem um sítio, tem um apê. Ele tem até um bonecão da Paulista. Esse Lulão é demais. Ô, Andréia, um beijo pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar. Vai ter que rolar um merchan, né? Ah, então faça o seu merchan. Proteção e diversão só com a Bozano. Você ganhou um kit com os dois desodorantes. Do namorado, né, Sombra? Tem que defender, né? Isso aí, dá lá. Fazer aquela média, né? É, e você também um par de ingressos pra assistir o filme Batman vs Superman. Ah, eu quero. É, eu sou do Batman, viu? Sou da Turma do Morcego. Mas turma é pra assistir o filme, hein? Essa deixa é da Turma do Morcego, velho. Fica de ponta cabeça. Pra assistir o filme. Deixa comigo, que a gente cuida bem direitinho do filme. Essa sabe das coisas. Mas valeu, pessoal. É ótimo. O programa é sensacional. Vocês falou. São totalmente pagáveis. Boa. E eu ouço vocês há muito tempo, desde o Ibratelli. Vixe, é nossa. Fantástico. É muito bom. Raimundo. Legal que voltou no No Dia da Mulher, eu quase furei meu telefone, tanto que eu tentei para poder ir na torcida do Palmeiras. Ainda bem que eu não fui, porque o time foi uma droga. Mas é muito ela bom. Vai que vai, né? Legal. Vai palestra. Vai. Então tá bom, daqui a pouco Andréia. Tá falando da infância, a gente nem percebe. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Falou, noite. Tchau. E aí, velhinho, como que foi ontem a partida, meu? A partida foi legal, cara. O Ricardo Oliveira fez um gol de placa, meu. Você não aprende, eu tô falando a partida. O quê, cacete? Você não tava em Santa Isabel e não veio pra São Paulo? Você não partiu de lá? Santa Isabel, sim, aniversário da Dona Cidália, 91 aninhos. Tá legal, velho, a Dona Cidália? Agora parece que vai. Agora vai. Agora vai. Vai igual eu fui pra Santa Isabel com a galera toda. Todo mundo numa boa, cinto de segurança, sem beber, obedecendo a velocidade estabelecida nas nossas rodovias maravilhosas. Mas você sabe, né, Shadow? Eu curto dirigir, adoro dirigir, mas o que eu gosto é de passar vipão pelo pedágio. Boa. Sabe aquela pistinha de 40 por hora antes de parar? O carro passa pimpão, estufa o peito e a gente vai embora. É isso aí, velhinho. Ó, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também o oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar de Recubre Plast? E bora. Você, meu amigo, que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, fica reclamando aí, né? Que tem problemas de umidade pra todo mundo, mas você tem que resolver esse problema, meu amigo. Você não tem que virar pros outros e ficar assim, putz, vai chover e eu esqueci de colocar o balde lá debaixo da minha cama. Ou perto da cama, né? Não, você não tem que ter esses problemas. Você tem que proteger a sua casa. E agora eu venho com um produto bem legal, aliás, o melhor do mercado, que é o impermeabilizante Recubre Plast. Esse sim vai proteger a sua casa. Porque Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubre Plast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único no mercado com garantia de 5 anos. Guarde esse nome. Impermeabilizantes Recubre Plast. E você, meu amigo, encontra Recubre Plast nas boas lojas do ramo. Inclusive tem um site legal para você consultar as lojas, no www.sinteplast.com.br. Esse é o site, tá bom? sinteplast.com.br. É isso aí, impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Legal, legal. E olha, mandar um abraço aí pro seu Geraldo, o Célio e o Cleiton. Corintianos, talvez não tão felizes hoje, mas ouvindo o Estádio 97, eles são proprietários das lojas CCM Tintas. E lá tem impermeabilizantes Recubriplast. Mas boa. Que coisa ontem, hein? Que coisa, olha, hein? Olha, que coisa ontem. Do Palmeiras dominou, martelou. Achou a laje lá, hein? Martelou. Exatamente. Mas na hora de chegar o gol, meteu uma britadeira. Na laje? Destruiu a parede do Corinthians. Jesus! Sabe por quê? Por quê? É, porque o Palmeiras comprou lá sua britadeira na Dutramac. Ah, foi lá mesmo. É, rapaz. Chamada Dudu, a britadeira. Você já conhece a Dutra Máquinas? A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Os melhores profissionais já compram na Dutra Máquinas, porque lá tem de tudo. Linha completa de ferramentas para sua oficina mecânica, tem para jardinagem, para quem faz manutenção em casa, construção, reforma, limpeza, marcenaria. Faça você mesmo, solda, pintura e movimentação de materiais. E não vá achando lá que na Dutra você só encontra aquelas máquinas pesadas ou ferramentas industriais. Lá você também encontra ferramenta até pro dia a dia, para consertar aquele vazamento inesperado, para dar aquele talento na grama da sua casa, ou até para fazer uma reforminha, uma pequena reforma. Lá você vai encontrar ferramentas tipo furadeira, parafusadeira, ferramentas manuais, equipamentos para jardinagem, tem cortador de grama, gerador de energia, jogos de chaves. Pô, tem uns estojão lá, cara, de chave, velho. Adoro ferramenta. Eu vou te falar uma coisa. Pra quem gosta de ferramenta, de utensílios, assim, pra você fazer manutenção na sua casa, bote aquilo lá, é a Disneylândia, cara. Legal. Passa na Dutra, então. Passa na Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramenta? Então, olha, vai lá na Dutra. 5 lojas, hein? Onde você mora, bote? Eu moro na Vila Ipojuca, Lapa. Na Lapa? Vila Ipojuca. Então, olha, o recado bom pra você é o seguinte, você pega a Marginal, que é perto. Sim, ali é Marginal. Junto à ponte da Vila Guilherme já vai ter. Tem Dutra Máquinas ali, olha. No Parque Novo Mundo tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes. E mais, além das lojas, tudo isso que eu falei você encontra no site dutramáquinas.com.br. Boa. Entrega garantida para todo o Brasil. Você parcela em até 10 vezes e aceitam todos os cartões de crédito. Preste atenção, todos os cartões de crédito. Todos. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Dutramáquinas.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Oh. Abraço pro Alexandre Cardoso, pro Akira e também pro Nelson Betiol. Esse é radialista das boas, das antigas. Boa. Valeu, Nelson. Grande Nelson. Isso mesmo. Vamos lá, tem mais ouvinte. Mas antes dos ouvintes, queria dar aqui o recado também do Extra, hein? Ofertas imperdíveis pro seu melhor amigo Pet. Estão no Extra, aproveite. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos chamar o Juca? Sim. Vamos? Aí sim, hein? Olha, faz tempo que grande o Juca, Juca não aparece. O Juca que vai estar no resort de novo. É. Vai estar no resort o Juca, velho? De repente ele dá uma palhinha lá, né? Sabe que o Juca não recusa essas... Não. O Juca é... Faz falou? Um... A molecada que curte o Juca, viu, Shadow? Falou que é de grátis, ele tá lá, né? Tá lá. A molecada curte o Juca, velho. Gosta do Juca. Bote. Diga, RG. 2 bebês na maternidade, velho. 2 bebezinhos lá. Sim. Aí um olha pro outro, o outro olha pro um, aí aquela dúvida. Aí um manda assim... Mãe, você é a menina? Aí eu... É, não dá pra saber ainda, bebê. Tá. Eu vou pegarzinho. Sou sim, você? Eu sou menino. Ah, como você sabe? Deixa a enfermeira sair que eu te mostro. Menino falou, né? Aquela cara de safado, já safado okay. Pra caramba, né? Aquela coisa toda. Aí a enfermeira saiu, né? Eu. Ei, ela saiu, me mostra? Falou a menina, né? Aí o menino pegou assim, vou mostrar. Pegou, levantou o lençol, velho. Assim, ó, oh, tá vendo? Meu sapatinho é azul. Tá esperando a risada, né? Ela fica me olhando, né? Fica me olhando de ladinho, né? Não vou fazer também, tá vendo? Eita, nós! Esse é o Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Esser, construindo com valor. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Olha, nós ainda temos aqui 3 vagas para a torcida Estádio 97 e para o jogo de amanhã, São Paulo e Trujillanos, tá bom? Então, olha, para amanhã, São Paulo e Trujillanos, temos ainda 3 vagas. Vamos fazer 3 ligações. Boa, boa. Rapidinhas. No pique. Boa. Pra gente preencher essa torcida Estádio 97. 3 ligações ligeiríssimas. Tá, são paulinos, então. Deixem só os tricolores ligados. Bem observado, né, boa? Bem ligado, observado. Observado. É. Pode pensar o curso. Então tá bom, então agora só são paulinos ligando pra gente completar essa torcida Estádio 97, tá bom? Lá no Camarote Único, vai ser legal demais, demais. Vamos demais, lá. Demais. Vamos lá, vai tocar aqui o nosso Asdrubal. Chamando o Dr. Hans Schucrudes. Chamando o Dr. Hans Schucrudes. Alô, quem fala? Ah, consegui, baralho. Boa, quem tá falando? Gilberto. Ô, Gilberto, tudo bem, cara? Tudo. Gilberto do quê? Gilberto Vitoriano da Silva. Quantos anos? 31. 31. Você é São Paulino? Opa! Beleza, qual é a frase? Quero ir na torcida Estádio do Camarote Único. Torcida Estádio 97, lá 97. No Camarote. Boa, beleza! Ganhou a tua vaga, você tem que estar amanhã na rua Curumins, número 5, tá? Ali no bairro Cidade Jardim. É uma travessa da Marginal Pinheiros, em frente à Usina da Traição. Anotou aí o endereço? Número 5? 5, é. Rua Curumins, número 5. Beleza. Não pode faltar, hein, cara? Não, pode deixar. Tá bom? Tá bom. Palpite pra amanhã, São Paulo e Trujillanos, com a sua presença. 2-0, São Paulo. E vai jogar bem? Com certeza. É mesmo? Ô, Samuel, pode fazer o merchan? Pode, pode. É, peraí, deixa eu ver aqui, senão... Ah, cara... Mas tá certo, carregar tá louco. Carregar meu bilhete único com os uns ficou mais fácil. Recabilhar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Isso, desculpa. Ah, ok. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. E proteção e diversão só com Bozano. Aí, que beleza. Ganhou um kit com os 2 desodorantes, mais um par de ingressos pra assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Tá bom? Beleza. Beleza? Aí tem que buscar aí, Sombra. Os prêmios você tem que buscar aqui. O balé pra você. Os prêmios você tem que buscar aqui, mas a torcida Estádio 97 sai amanhã às 7 horas da noite desse endereço que eu te dei. Vai ter um bar lá muito legal na rua Curumins, número 5, onde rola o esquenta da torcida, tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Então falou, cara. Um abraço pra você. Falou, valeu. Valeu, vamos lá. Vamos lá, mais 2 vagas pra torcida Estádio 97. Vamos ver quem tá na linha. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não. De novo? Oi, quem é? Alô? Alô, meu querido, Geraldo Júnior. Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! É de Xerém, tá ligando de Xerém. Tomou uma ginha, hein? É. Qual é o seu nome completo? Geraldo Pereira da Silva Júnior. Geraldo Pereira da Silva Júnior. Só ele que tem nome, velho. É, torces para o Tricolor Paulista? Opa, nós vamos que vamos. Eu quero ir pra torcida Estádio 97. É, aliás, não é só tricolor, é tricolor paulistano, né? Porque o Botafogo também é um tricolor paulista. Verdade. Tricolor paulistano. Não é não? Ô, amigo! Você já ganhou a tua vaga. Me diz, o que falta pro São Paulo melhorar nesse time, pro time jogar mais? Jogador. Boa, boa. Eu gostei da resposta, né? Ele foi fácil. Já pensou na direita. Lateral lá, esquerda e direita, que não tem nenhum. Parabéns, você foi bem. Tá bom, então. Olha, amanhã, 7 da noite, você tem que estar na rua Curumins, número 5. Fica no bairro, fica ali na Cidade Jardim, Zona Sul, tá bom? Beleza. Você anotou direitinho aí? Anotei, falei pra fazer, hein? Tá, mas anota mesmo, rua Curumins, número 5, hein? Beleza, travessa da Marginal Pinheiros. Beleza. Beleza? Ganhou o bilhete único com a mascote com o Zoom. Boa, ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Beleza, obrigado. Valeu, beleza. Obrigado. Não vai faltar, hein? Opa, tô nada, tô de novo, vou direto do campo. Que quem falta na torcida Estádio 97, entra pro livro maldito do Estádio 97. E quem fica com o nome nesse livro, RG não só não participa mais de torcida nenhuma, como tem azar o resto da vida. Já era, porque o Bar, ele tem a vida vira uma desgraça. O Bar tem uma secretária que cuida da parte de pragas. Vixe. Mas a vida do São Paulino já tá ruim, pô. Você quer mais praga pro cara, sacanagem. Mas tem coisa pior, viu? Tudo bem. Tá coisa pior. Né? Verdade. Vamos lá, terceiro ouvinte, vamos lá. É isso aí, mais uma vaga para São Paulinos aqui no Estádio 97. Chamando agora Rancho Cruz. O Rancho Cruz é São Paulo. Rancho Cruz. Alô, quem aí fala? Aí você postou, né, Sobra? Diego. Você falou que o Rancho Cruz é São Paulino. É. Aí minhas piadas, você fica bravo. Fala aí, quem que é, Diego? Diego, isso, Diego Silveira da Rocha. Eu não acredito, consegui baralho. Pera aí, olha, o Rocha nos entendemos, o Diego também, mas esse nomezinho aí do meio... É Silva Vieira da Rocha. Diego Silva Vieira da Rocha. Eu que o conheço? É. Exatamente. E aí, ô Rocha, quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28? E pra que você ligou? Pra ir na torcida Estádio 97. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Já foi alguma vez na torcida estádio? Nunca, Sombra, nunca. É, experiência legal, hein? Cara. Amanhã você vai, hein? Primeiro mundo, hein? Tá bom? Tá bom. Pergunta rápida pra você. Balsa, para ou continua? Continua. Continua, beleza. Tem que continuar. Tá bom, então. Grande abraço pra você. Amanhã você tem que estar às 7 horas da noite, na rua Curumins, número 5, tá bom? Tá bom. Anota aí, Curumins, não vai... número 5. É, fica na Zona Sul, bairro Cidade Jardim, uma travessa da Marginal Pinheiros, fica em frente à usina de traição. Aliás, é o seguinte, hoje com tanto aplicativo, com um monte de... Não tem como achar o lugar, né? Tem, né? Como se perder. É, brincadeira. Você tem duas alternativas, ou você apela aí pra um aplicativo, ou você liga pro Benjo, o Benjo te explica, tá bom? Beleza. Às 7 horas, né? 7 horas, tá? Ok. Curumins número 5, tá anotado. Curumins, é isso aí, será? Então falou, cara, um abraço pra você. Abraço. Valeu. Tchau, Lidê. É, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. O oferecimento de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Boa. O Estádio 97, tem que anunciar aqui, olha. Sim. Parabéns aí, o Robson Bastos de Alencar. Sim. Ele participou aí hoje da nossa promoção de quem fosse o primeiro a fechar o resort do estádio. Já? Exatamente. E ele ganhou o direito de ir no resort e fazer estranho no ninho. Então, o Robson Bastos, cara, parabéns, Robson. O pessoal gosta, né? A gente aguarda você aqui para ser estranho no ninho, na Energia 97. O pessoal gosta. E aí, estranho, agora você? Voltando pra casa, tá tranquilo, vai relaxar, tá parado aí, não fala, tem um pouco de trânsito, né? Cuidado, olha aí! Por quê? Ai! Afe Maria! Porra, bateram na tua... Porrada desse tamanho? Desagradável, né, velho? Eu, hein? Mas desce lá pra ver quem que bateu na tua traseira, vai lá. Você vai ter uma surpresa. Paola Oliveira, você! Tá de brincadeira? É mesmo? Sem querer. Você tem seguro HDI? Não, me tranquiliza. Que seguro você tem? Sim. Tem seguro HDI? Tem. Ah, bom. Então, Paola, vá com o nosso ouvinte vítima aí. Tem água, açúcar. Vá com a nossa vítima aí da batida. Vão aí, olha, vão no bate pronto, vão liberar o conserto na hora. E com o aplicativo, você tem um aplicativo? Você não tem? Você é segurado do HDI? Baixa o aplicativo do HDI no seu celular. Você vai achar rapidinho o bate pronto mais próximo. E não é só isso. Se você precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. O aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com a Paola, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. Show, hein? Show. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, queria agradecer a presença do palmeirense Leonardo Botti hoje aqui. Valeu, Sombra. Alô, como Botão. Sempre, um grande prazer, ainda mais hoje, né? Hoje foi um dia... Hoje foi com prazer, né? Alegre. Valeu, hoje foi muito. Com prazer, né? Sempre é legal estar aqui no estádio, mas hoje foi... Queria agradecer aí ao pessoal da Avícola aí pela presença do Renan. Que Avícola? Que é, rapaz? Você é louco? Peninha. Respeita. Peninha. É líder. Toma liberta. Ah, velho. Ô, Renan, azarito. Depenaram você hoje aqui. Ih, depenou o quê? Acharam um gol impedido lá. Deixa eu mandar uns abraços aqui pro pessoal lá da UBS, lá da Vila Isolina Mazei. Lembra da Vila Isolina Mazei? O Filipão, o Edson, todos corintianos, o Pompom palmeirense. Abraço todos os ouvintes do Estádio 97. Ô, Renan. Oi. Pra quem que é da Vícola, você quer mandar abraço? Que a Vícola o quê? Mandar um abraço pro Bambi, do Renatinho e pra Olha. Mim que tá ouvindo aí. Beijo. Ó, eu queria mandar um abraço, né? Pô, onde você tava, meu amigo Roberto, que vai ouvir amanhã, né? Um abraço. Como assim? Pediu pra mandar um abraço pra ele na terça, né? Tô mandando hoje pra adiantar, né? Roberto, um abraço. Valeu, hein, Pretzel. RG, quem ganhou o boné? Estádio 97 Vista Aérea. É, o José Colasso Júnior. José Colasso Júnior. É isso aí, com o Dino Silvério. Que golaço! Que golaço! Que golaço! E derrubei o fone. É isso aí, bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Segundo dados da produção, Andréia Dantas. Andréia Dantas, é isso aí, parabéns. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar, velhinho? Muito legal esse jogo. Felipe Lawande. Felipe Lawande, parabéns, Felipe. Todos têm 3 dias úteis para retirar seus prêmios aqui na Avenida Paulista, 1439. Estádio 97 volta amanhã. Bote, quer mandar um abraço? Manda um abraço pra minha esposa Marília, meus filhos Ícaro e Ramon, que estão lá me ouvindo. Você já tem filho, cara? Tem um filho de 8 anos, Ramon, e o Ícaro tem 1 ano e meio. Tá certo, beleza. Um abraço pra ele. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã, 5:30 PM. Mais uma vez agradecendo a Vícola que liberou o Renan pra estar aqui hoje. É isso aí. Ah, o Sombra tá tirando o rolê. Amanhã mas ele é freguês, né? Não pode falar nada, não. Os Bambis são tudo freguês. Mas não tem pena aqui, bicho. Amanhã tem mais estádio no oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Estádio 97 também teve o oferecimento do Extra. Você merece mais. Você merece um Extra. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Que isso? Todo sábado no Energia na Noite. Martin Garrix Radio Show. Martin Garrix, welcome to my show on Sirius. Martin Garrix Radio Show, meia-noite. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Você quer reduzir o custo e aumentar a capacidade de internet da sua empresa? A ASAP Telecom tem a solução. Focada no mercado corporativo e provedores de internet, oferecemos link dedicado, com garantia de 100% de banda contratada, LAN to LAN, conexão direta entre matriz e filial da sua empresa, colocation, suas aplicações e equipamentos usando o nosso data center, acesso ao maior ponto de troca de dados do país, PTT-SP. Saiba mais em azaptelecom.com.br ou pelo telefone 2667-1208. A Zap se escreve com S. 99 Souls. Energia.

Why you trying to play me this way? We don't talk like we used to, baby. Girl, you give good love, brain. I've never wanted to be with anyone else but you, brain. What you want me to do, brain? Oh, baby, don't you leave me this way, brain. Brain. We don't talk like we used to, brain. Oh, baby, the things we always used to do, brain. What you trying to do with my heart, brain? We it make my joy turn it into pain, brain. Never wanted it to go down this way, brain. Stop messing with my head now. Sunshine go away, rain. You'll make my sunshine go away, rain. Making my sunny clouds gray, rain. Making my heart feel like pain, rain. Making my sky cloudy gray, rain. What you trying to do with my life now, rain? Never knew you could be this way. Sessions. name is on the list. What list? The DJ's list. Miss Thing, there is no guest list tonight. I'm going.